vou dizer que a gente não curte feriado, mas, meu, é um mal pro país isso. Larga de ser franco. Olha, hoje é feriado, já teve finados emendados. Hoje é feriado, segunda-feira tem feriado. Tem emenda de hoje até terça. Pô, isso dá uma ferrada na economia, bicho. O dinheiro para de circular, a economia estagna, meu. É comércio, né? O comércio. Feriado é o dia de trabalhar sem trânsito, Sombra. Isso que é a verdade. Não é? É verdade. É verdade. É. Pra gente, pelo menos, né? Fazer o quê, né? Fim aos feriados. Eu determino fim aos feriados. Sorte, sorte minha, hein? Hã? É. Pô, feriado que vem. Dia do negão. Ah, você é o negão de tirar o chapéu. Tô na boa, mano. E aí, Dodô? Vem comigo, Dodô. Você sabe que musicalmente eu sou negão mesmo. Então tá de férias, então tá de folga também. É, pronto. Mas eu já te vi no vestiário. Só não é na parte de baixo, né? É, você é oriental. No vestiário você é oriental. Foi isso. Quer ver? É um pequeno. Já vi. É um pequenino oriental. Não viu, não. Se quiser ver, a gente vê aí. Então você tava tímido no dia. Parece um sushi, velho. Ó. Posso te garantir que você tenha, você não tem a razão, não. Isso eu posso garantir pra você. Olha, não vou dizer. A jeba do Domênico também parece um nigiri, velho. Eu não vou dizer, não vou dizer que também é aquela jeba de igual os filmes pornô, mas maior que a tua é. Naquele... Ah, não, peraí. Opa! Peraí. Domênico agora fazendo o desafio de tamanho de pipi com a Alê Oliveira. Olha aqui, ó. Não precisa. Não precisa. Não, que não vai medir. Ah, não, quero medir. Não precisa. É só você fazer as brincadeirinhas aí. Os caras que estão aí na porta é só ver. Vê a mão do Alê aí, ó. A mão do Alê. É só ver pela mão. Tamanho da mão. Eu não queria falar nada, porque... Daqui, aqui, ó. Eu não quero ser deselegante. É. Mais uma vez, eu fui nesse negócio aí de sanduíche de... Aquele sanduíche de metro lá, que... Sanduíche de metro? Você pede quantos centros, né? E quem vem com uma maldita cereja espetada... É, olha, isso, exatamente. Aquilo é ridículo, hein? Aí eu, a mulher perguntou pro Domênico, 25 ou 15 centímetros? Ele falou baixinho, 15 centímetros no máximo. Não falou isso. Ai, ai, ai. Não tem problema, vamos. Pode achar aí. Vamos às manchetes do Estádio 97. Logo mais vem o desafio. Alê Oliveira e Domênico Bastos. Ah, vamos botar essa... Mota de juiz, hein? A briga da cobra certa. Não. Nada disso. Vamos brincar essa... Vamos botar essa naja pra brigar aí. E chegou aquele que vai ser o juiz. Também? Vieira. Também? Tem experiência, nosso. Vieira, auxiliar de linha. Mota, cara de Mota. Vieira que tá triste hoje que o Inter subiu. E árbitro de vídeo. Subiu, árbitro de vídeo. Mano do Rio. Ah, bom, pô, eu não. Mano do Rio, escambau. É meu irmão mesmo aí. Meu irmão que curte um gol. Você que tá no vídeo. Você que tá no vídeo. Você é árbitro de vídeo. Árbitro de vídeo. É. Não, nesse jogo eu não vou assistir. Nesse caso do Mano, é árbitro de X vídeos, né? X vídeos. Ah, entendi. Vou sim. Vai te catar. Bom, vamos às manchetes do Estádio 97? Vamos lá? Bora. Vamos à vinheta do Bento, que eu gosto mais do Bento. Mas o Bento não tá aqui. É, daí. Boa tarde. Quem não tá aqui, você não gosta. Tua mãe não tá aqui, você não gosta. Eu já queria... Boa tarde. Teu pai tá aqui no estúdio? Teu pai tá aqui no estúdio? Tudo bem, mas... Você gosta dele? Gosta. Mas não tem vinheta do meu pai, você põe agora? A gente faz vinheta do seu pai. Chico! Quem quiser perder, mano. Mas só pode pôr a vinheta quando o cara tá aqui, porra. Também acho. Mas o Motinha tem vinheta. Põe. Tá bom. Põe a vinheta do Motinha. Que isso? Mas o que é isso? Bom, devia pôr pro pessoal que tá lá embaixo, né? Quem quiser já perder uma moeda já, pra já eu poder, eu e a RG vão tomar uma, que quer casar uma aposta que o Mota, até o fim dos destaques aí das manchetes, ele vai... Desiste? Vai errar três vezes. Quem quiser apostar... Eu tô com a Lê, né? Olha, a última vez que você apostou, você perdeu pro Mano. Não. Olha, você sabe qual é o problema dessa aposta? Novamente, como não? O Mano ganhou aquela aposta. Eu aposto que o Motinha não derrapa três vezes. Você não aprende, né? A gente entrou com você recurso. Você não pode ver uma vergonha que você quer passar. O Sombra provou aqui que você tinha errado três vezes. Sabe qual é o problema dessa tua aposta? É que todo mundo vai apostar a teu favor. Não vai ter ninguém contra. O Mano tá comprando a aposta. No Mota. Ô, Mota, agora você não fica muito mais tenso sabendo que não pode errar de jeito nenhum? Três, hein? Três. Ah, ele tá aqui desde a 1h30 da tarde decorando as manchetes. Não é possível que você vai errar, irmão. Se ele vai falar, eu não sei, mas no escrito, por exemplo, o lateral de São Paulo tá Arurana. Olha aqui, ó. Só vira. Tá Turana. Então tá bom. Não liga não, Motinha. Vai fundo. Segue o baile. Vai. Ah, hoje. Que outra é eles. Que é hoje. Ah, você viu que ele agora ele vai fazer a manchete assim. Ah, é. Hoje, contra eles. Você ah, tá, vai ver. Você vai ver. Você tá deixando o cara nervoso. Personalidade, jumento, personalidade. E vai deixar eu dar as manchetes. Tem gol, tem gol. Já? Tem gol de quem? Como assim? Grêmio 1, São Paulo 0. Já tô falando antes. Ah, tá. Eu tô falando antes de começar, né? Porque eu falei que até as 8 já ia sair um gol. É um palhaço. Mas tem gol da Ponte Preta contra o Atlético Paranaense que estão jogando agora, né? Eu tava zoando, mas é verdade. Gol da Ponte. É, gol da Ponte. Gol da Ponte. 1-0 Ponte contra o Atlético Paranaense. A Ponte tá naquelas, né? Acho que dos 4, precisa ganhar uns 3, né, mano? Gol do Danilo, viu? A situação aí da Ponte Preta tá complicado, viu, Sombra? Ah, o caindo, Danilo é um nome composto, né? Danilo Barcelos, acho que é. Eu só espero que se a Ponte cair, não vire um Guarani. Porque é muito ruim. Eu ainda tenho muito sentimento bom pelos clubes do interior. Sim. Mas o Guarani conseguiu se reerguer um pouco aí. Mais ou menos, cara. Não, peraí. Gente, ele tava na Série D. O Guarani vai ter um jogo agora, se não me falha a memória, né, Ale? Contra o Luverdense. Que é o primeiro que sai. É. Da zona lá. Os outros três já caíram. Não tem mais o que fazer. É no então, tem uma vaga na Série B pra poder ficar, né? E o Luverdense é 17º, tem 40 pontos. O Guarani tem 43. Se o Guarani vencer a penúltima rodada, acabou, escapa. Mas e o jogo em casa, porque depois eles pegam o Inter lá. Só que o Guarani tem 2 vitórias a mais que o Luverdense. Eu gostaria que a Ponte ficasse. Se ganhar, acabou. Questionamento. Lógico, a Ponte tá aí. O Guarani tá lá embaixo. Ah, por exemplo, Ale, se você tivesse que resgatar para o estrelato do futebol nacional, quais clubes do interior, 3 clubes do interior que você gostaria que ressurgissem do nada, estivessem no... Pô, sempre... Mas no brasileiro? Brigando sempre ali, olha, brigando sempre por título de Série B. Série B ou subir, né? Daqueles que chegam incomoda no Campeonato Paulista. Eu gosto da Ferroviária, eu gosto. A Gagaquaga, né? Gostei. É. Gostei dessa. Até porque em Gagaquaga, pra quem não conhece, tem um lugar muito aconchegante. Aconchegante, né? Que chama o Suvaco do Cristo. O Domênico conheceu. Conheceu lá? Se você colocar aí no Google, vai aparecer... O que acontece? Lá tem um Cristo em Araraquara bonito lá. Também. Sim. Não é que nem o do Rio, mas é um genericão lá bonito. Sim. E na asa, aqui no, na suvaqueira do Cristo, é uma rua de entretenimento adulto. Ah. A famosa Casa da Luz Vermelha. Mas tem assim umas 6-7 casas ali. Ah, entendi. Então, não que eu tenha frequentado, evidentemente. É a famosa Zona do Meretrício, né? É, mas é uma coisa blasfêmica. Quase igual Campinas, que tem um bairro inteiro. É, mas não tem o Cristo, né? Não. É bom demais. A curiosidade, toda cidade tem, né? Sim. Um entretenimento pra dar uma soltada na musculatura. Mas a curiosidade é que lá em Araraquara fica no Suvaco do Cristo. Entendi. Então eu me apaixonei realmente. Pela ferroviária, né? Muito. Tá. Aí quando você fala assim, eu vou pra Araraquara, a dona encrenca, mas quem vai fazer lá? Você, vou visitar o Cristo. Trabalho, aí é trabalho. A ferroviária que eliminou a Lusa, né? E acabou com a Lusa de vez, né? Olha, a Lusa fica... você queria de volta? É que não, ele falou do interior. Mota, não sei se você sabe. A Lusa fica ali mas na margem. Mas a Lusa não é do interior, Mota. Atravessou agora. Ali, já ele pede o Juventus. Bom, 1-0 pra nós. Não é manchete. Porque não. Se fosse aqui da capital, o Juventus é muito simpático. É o que tem mais carisma. É. Maravilhoso. Quem mais? 3 times. Araraquara. Eu gosto do 15 de Piracicaba também. 15 também é legal. 15zinho. Tem Piracicaba ali. Não, porque lá tem uma vantagem. A torcida é fanática, cara. Os caras enchem o estádio pro jogo. O Ale, e o de Jaú lá, o 15 de Jaú, ele continua em ativa ou não? Porque o Piracicaba acho que tá na Série B, ou D, ou C, sei lá, do Paulista. O de Jaú a gente não ouve falar há muitos anos. É. Né? Era os dois 15, assim. Tradicional também, né? Botafogo tá onde? De Ribeirão, né? Ribeirão. Pô, esse... Hã? Não, ele tá na Série A, não é? Botafogo e Ribeirão. Mas o Ale... E o Comercial Ale, e o Botafogo são times fogo, também. Né? Botafogo era legal, hein? Apesar de não serem do interior, mas tem dois times aí que fazem falta aí pro futebol paulista, aí, que é a Portuguesa e o Juventus também. É. Eram adversários aí que sempre tinham buchicho, né? Fala, difícil, pô, vai pegar a Lusa, vai pegar o Juventus. Mas um outro time do interior aí também que faz muita falta e também já faz tempo que não sobe pra Série A é o Guarani, né? É. Guarani, né? Também. É, o próprio Mojimirim também. Falar né? Em Juventus, quem estará aqui com a gente terça-feira fazendo Estádio 97 é o Ataliba. Ah, o Ataliba. Grande Ataliba. Poucas pessoas no mundo têm mais trabalho do que a fono do Ataliba, né? Mas você não conhece a fono do Bá, hein? A fono do Bá é também, eu vou falar. Ô, o Bá nervoso é complicado, hein, cara? Mas, ó, pra terminar a resposta, sim. Botafogo e Comercial. Concordo. Porque Ribeirão é uma terra muito rica, né, cara? E é uma cidade grande, né? Maravilhosa. É um e aquela praça? Legal, né? E aquela praça? Praça 15. Você ia muito no Pinguim, Ale? Eu ia no Pinguim antes. É. Eu tenho uma tia lá, né? Uhum. Chama tia Albertina. Ah. E ali realmente... Não, o Ale só vai nas tias, velho. Só. Não, eu ia. É a irmã da mãe dele. É. A irmã do pai é a tia Carmen, né, Ale? Mora em Porto Alegre. Tem, né? E aí tem muitas primas, né? Naturalmente, as primas estão lá. Oh, realmente sim. Maravilhosas. E na minha infância, eu tive a oportunidade todos os anos para Ribeirão Preto, até uma fase de adolescência. E vou te falar, presenciei na época boa. O primeiro estádio de futebol que eu entrei na vida foi no estádio do Botafogo. Ah, sim. Inclusive o Sócrates ainda jogava lá. Primeira vez que eu entrei, sabe assim, eu tava passeando pelo bairro ali do estádio, um bairro muito bonito do estádio Botafogo, e tava acabando o jogo, Botafogo e 15 de Jaú, acho que faltava 15 minutos, meu pai falou assim, quer entrar pra ver o fim do jogo? E abriu os portões, os 15 minutos finais, abriu os portões. Aí entramos, era o time que ainda tinha Sócrates e Geraldão pelo Botafogo. Caramba. Isso aí foi em 75 ou 76, mais ou menos. Perto daquela avenida tem o canal, não é? Lá. Puta, velho. Ou é o do Botafogo ou do Comercial. Tem o canal, a avenida, com o canal no meio. São, aí é, já não. E aí ele, o estádio fica naquela. Não, do Botafogo acho que não tinha o canal, não. Então é do Comercial. Bom, e eu cheguei a estar lá durante épocas em que tinha o tal do Come Fogo. Era pra parar a cidade. Rivalidade, né? Não tinha essa ala. Eu moro em Ribeirão. Não é que não tinha corintiano em Ribeirão? Tinha. Tinha São Paulino? Tinha. Mas a predominância era deles, dos times locais. A pegada deles lá era... Os times grandes iam jogar lá e sofriam, pô. Sim. E o Comercial também tem um apelo sentimental, né? Porque ele foi um dos primeiros que fizeram parte do Placar Moleque, né? Que é o Comercial 2... Filé com frita 5,50, né? Placar moleque. Muito bem, Motinha. Então, tá escrevendo aqui. Mas tem vários times, né, Ale? Tem. Você pega o Noroeste de Bauru. Bom. Você pega, por exemplo, o América. O América do Amel. É tradicionalíssimo. O América de São José do Rio Preto, não é isso? São Bento. Você sabe que o América... São Bento de... O Marcão lembrou do Mogi também. Sorocaba, Mirim, pô, né? Rivaldo Celeiro Neto craques, e Valber, lembra? Porra. O Carrossal, o Céu Caipira. Acho que o América era o clube que a gente enfrentava por lá e falava assim: puta, difícil, que, América. Meu Deus do céu. E o calor lá em Rio Preto. Aquele calor. Assim, você saia de lá com empate, aquela vitória magra de 1-0 era assim. E um abraço pro Faísca lá, mesmo, que o Faísca é o bar do Faísca. É difícil ganhar do América. O América. Muito. Estádio. E quando eu jogava lá no América era domingo 11 da manhã. No. Hã? Pô, ganhar lá não era fácil, não. Não, mas mais quente que a ex-residência do Breno lá na Alemanha. Muito mais. E lá eu tinha essas mamatas de clube agora que o clube grande vai pro interior e vence até com certa facilidade. Né? Não existia jogo fácil. Agora é obrigação vencer. O Paulista é mais complicado, né? Hoje caiu muito, né? Hoje, eu acho que o Campeonato Paulista já foi, viu? Tem que terminar logo, viu? Não, terminar. Terminar eu não digo, mas. Os times grandes da Série A, eles entram numa fase seguinte. É. Então deixa os times... É verdade. Difícil, né? A gente, inclusive, ia alimentar muito o torneio interior. Falava assim, não, vamos lá, porque depois chega pode chegar. Podia ser muito interessante isso. Fizeram uma vez um negócio, mas foi muito mal feito, cara. Aquele super campeonato paulista. Aí chegou na final, né? Ituano e São Paulo. O São Paulo eliminou o Palmeiras por cartões amarelos. Eu lembro. É uma coisa ridícula. Regulamento ruim. Mas podia ser... Você vê que hoje, você fala assim, precisamos olhar... Para os clubes menores, para onde tem jogador. Não tem clube menor para você ver jogador. O clube menor você considera é o Figueirense que está lá, que o Brasil está de olho. Não tem aquele clube regional onde você olha e fala assim: tem um meia lá no Botafogo, tem um. Surgiu um lateral direito na Francana. Não tem mas isso muito em função da Lei Pelé também, né, Sombra? Acabou com as categorias de base de clube interior. Outra. Mas não é só Lei Pelé. Lá vem o Benjamin defender os empresários. Não foi a Lei Pelé. O que foi então, Benjamin? Por que os clubes do interior pararam de revelar jogador, então? Porque quando o futebol virou produto de televisão, as televisões não tinham mais interesse em mostrar os times pequenos. É simples. Dá uma olhada. Pega na época do Fará, quando ele foi presidente da Federação Paulista de Futebol, que ele começou a TV. Quantos jogos de time pequeno vocês veem? Acabou. Não, mas já naquela época também não via. Mas naquela época só quando jogava contra o grande, Benjamin. Lógico. Óbvio. Seu argumento caiu por terra, Benjamin. Você não ligava na Record sábado à tarde para Ferroviária e América. Não, Matonense e Americano. Não, não é isso. Mas o futebol, quando virou produto só pra TV, os times pequenos sumiram. Pode prestar atenção. Na época que o campeonato estadual era forte, os times eram fortes. O campeonato estadual deixou de ser forte. Deixou de ser forte por quê? Porque ele perdeu o apelo. Perdeu o apelo, a TV não tem interesse. E aí os times pequenos sumiram. Não, aí o que eu acho virou que aconteceram duas coisas. Por empresário para vender jogador. É, mas tem uma outra situação aí, né, Benjamin? A gente pode esquecer que hoje tem QG aqui de todos os times do mundo, porra. Então você pega um garoto do lado da Ponte Preta, não vai trazer para cá. Vai levar primeiro pros caras lá. A somatória é o seguinte, exportação de jogadores. Ele vai trazer pra... Né? Você tem exportação de jogadores. Então, mais jogadores saindo até prematuramente. Sim. Né? Não dá tempo de maturar jogador por aqui. Segundo lugar, nesse caso tem razão. Com o dinheiro da televisão, ficou desonesto a competição. Os clubes antes eles tinham o dinheiro da renda, não é verdade? E o dinheiro do patrocínio na camisa e olha lá. É. Aí entrou muito dinheiro da televisão, mas entrou desproporcionalmente. Sim. Porque os clubes do interior não recebem uma questão proporcional como era antes. A coisa era diferente. E aí, terceiro, sim, que é para liquidar de vez, para destruir de vez, a famosa Lei Pelé. E você viu como é que funciona o Campeonato Paulista para os times do interior? Aqueles que sobrarem para a final, se sobrarem, tudo bem. Os caras vão continuar jogando lá normalmente. Os outros têm que mandar todo mundo embora, porque não tem o que fazer. Desativa, né? Desativa. Quer dizer, então contrata por 6 meses, por 4 meses. Ô, Cláudio Moda, fala aí do Tricolor, estamos nas manchetes. Sim, vamos lá. Hoje o presidente do Bahia deu entrevista, né? E falou o seguinte, que não tem interesse em vender o Jean antes. Jean! É, o Jean antes, porque vai esperar a eleição e o próximo presidente que vai decidir se vai vender o menino ou não. Diferente do que fez o Cruzeiro? É, vendeu antes, né? Então, e aí a situação ficou indefinida agora. Vão ter que esperar acabar o campeonato, eleger o presidente do Bahia para decidir se vai aceitar a oferta do São Paulo ou não. Olha, na boa, hein? A não ser que esse goleiro seja um grande goleiro. Eu ia falar isso, Sombra. Mas fala assim, ligo pro Jean e falo assim, desculpa, meu, eu tenho que cuidar da minha vida. Fala aí com os caras que tem que cuidar da minha vida, talvez você tenha que encerrar a vida no Bahia. É, porque... Já dá aquela pressionada, né, Ale? Hoje ele chega pra ser reserva do Sidão, né? Certeza. Fosse hoje. Não, sim. Não, eu não entendo como ele poderia... Assim, se falasse assim, ó, ele veio de um clube grande... Puta, até o Fantástico dedicou o momento a defesas do goleiro, ok. Pode ser que ele seja maravilhoso, mas hoje não teria cabimento o Jean do Bahia chegar e assumir uma titularidade. Ah, mas mesmo o Walter, se não tivesse lesionado e contratasse o Walter, eu acho que para começar o ano, por uma questão de, né, teria que deixar o Sidão para começar ano que vem. O Walter, eu acho que ele chegaria para ser titular. Eu também acho. Também logo de cara, Alex? Mas, Ale, sem jogar, o treino já ia definir, já chega pré-temporada. Perante um grupo, um goleiro que não joga de titular há 200 anos. O outro que lutou para cair. O cara que tá lá, não salvou cair. É líder de elenco com Petros, com Jusilei, com Prato. Como que funciona isso dentro de um grupo, mas cara? Aí eu acho que ele já coloca as cartas na mesa logo de cara. Já, entendi. Já coloca tudo para não ter dúvida. Ah, não, vai ter uma disputa. Não. É, o Sidão, ele tá fazendo um final de temporada bom mesmo. Exceto aqueles sustos que ele dá quando vai jogar com os pés, né? É. Mas o ano dele, para mim, ainda é ruim. Eu também acho que a torcida não vai comprar isso. De todo esse revezamento aí que o São Paulo fez na posição de falso 1, o Sidão teve mais oportunidades. Então começou o ano titular para ser o goleiro do São Paulo. E aí ele foi. E acho até que o Rogério Ceni, como foi um pedido dele, teve muita paciência com o Sidão. Insistiu, né? E aí foi dando chance, e nada. Então, assim, ainda acho que no todo de 2017 o Sidão ainda tá me devendo. Na média, né? Na média, eu acho. Na média. Quanto que ele te deve? Você emprestou um dinheiro pra ele, Ale? O Ale tá bem, ó. Pra ele eu ainda posso emprestar. Pra você que tá rico, não dá mais, né? Nossa. Não, não. É o inverso. Eu nem peço porque depois não vou ter como pagar. Mas, ô Sombra, deixa eu te fazer uma pergunta aí pra você, pro meu irmão, pro Mota. E se alguém quiser responder aí também, respondam. O negócio é o seguinte, cara. O Balsa já tomou um pé na jaca lá no Emirados Árabes. Cara. Não, nossa, não quero. Tomou um pé na jaca. Ah, numa hipótese aí do Dorival não permanecer pro ano que vem. Seria uma alternativa o Balsa voltar pro São Paulo? Sem revanchismo. Deixa o cara voltar. Eu também não gostaria, não, cara. Não. Cara, o cara é gente boa. Não, não. Olha. Ele o cara tirou leite de pedra, levou vocês pra semifinal da Libertadores. Ah, exatamente. Legal. Bacana. Vai treinar o Lanús, vai treinar lá o... Mas o que ele fez foi... Vai treinar lá. E ele saiu pra ir pra seleção. É lá, sim, lógico. Mandado embora. Seleção, ele foi pra seleção. Foi. Um excelente trabalho. Na seleção. Ele um ótimo trabalho. Foi quase três ficou fora da Copa. Ele patão. Três, não foi? Três demissões. Pode pedir música, né? Um ano. É brincadeira, né? Meu Deus. Vamos ao time pra hoje? Vai lá. É. Sidão. Rui. Eu posso aqui, dar não, você fica na tua aí. Você fica na tua aí. Ô, Bolão, se fecha aí. Ai, nossa, Pitinini. Vai errar. Araruna. Boa. Ararurana lá. Hã? Araruna. Boa, pai. E aí? Araruna. Tem que dar confiança pro moleque. É, né? Vamos acreditar. Tá, aí, quem deve confiança é o cara que tá lá no vestiário. Você acha que ele tá te ouvindo agora? Ruim. Arboleda. Arboleda é bom. Bom. É bom? Rodrigo Caio. É um bom asterisco. Ninguém sabe, né? Tá no ano ruim, mas é... É bom. É ruim. É bom. Tem que falar ruim. Edmar. Médio, nossa, né? Isso aí é bem feijão, feijão com arroz sem um tempero, né? Sabe que você coloca feijão com arroz? No hospital, sabe? No hospital ele serve feijão? Já. Não, porque dá gases. Não, feijão não. No hospital não. Segundo ele, você precisa de ferro. No feijão. Hã? No feijão. Se você precisar de ferro. Ferro. Aí você vai levar ferro, mano, mas sem feijão, viu, mano? Agora tô precisando. Então vamos lá. Jusilei. Ah, é monstro, hein? Bom. Monstro. Petros. Monstro bom. Também. Hernanes. Monstro ótimo. Ao quadrado. Marcos Guilherme. É bom. Bom também. Vocês estão bem na seleção, mas peraí. Não, ele tem sua técnica, sua velocidade. Eu acho que eu vou ligar pro Renato, eu vou ligar pro Renato e falar, meu, dá W.O. porque os caras já chegaram rasgando. O Vieira. O finalista da Libertadores tá se cagando pelas pernas. Não, parei. Se você fizer um DVD do Marcos Guilherme, com esses dois últimos gols que ele fez aí, um de cobertura contra o Santos e outro na gaveta contra o Vasco, vai pro Real Madrid, irmão. O São Paulo... A gente enganou, hein? Já enganou o time grande. Vocês venderam o Douglas, velho. Depois dessa e o Bordon. Não, olha... O Bordon foi pro Wolf. O Bordon virou ídolo, não vem passar, não. Michael Suell. Dentro do contexto, tem pra hoje. E ele, Prato. Bom. Isso é bom. É bom, mas tá dando umas caneladas nos últimos jogos, é que eu vou te falar. Já tá aí queimando o Prato. Não, uma coisa queima, é bom. Mas tecnicamente mas ele tá mal. Ele tá finalizando. O Prato queima, RG. Se for aquele de latão lá do Nordeste lá, esse outra, ô Motinha. São Paulo defende hoje uma invencibilidade de 5 jogos contra esses trouxa do Grêmio aí. Nossa! Vamos dar uma escovada. Nossa, trouxa! Já vamos fazer a barba pulando e fazer o cabelo. Deixa os caras aí, isolados pra final. Deixa eu só falar um negócio daquela assim. Ô Marcão, é só entrar e falar assim, ó, mano, se você vier pra cima, a gente vai quebrar, você não vai participar do jogo final, você vai ver, não. Motinha, você vai ver. Fala que nem o mano fala, tem que ameaçar. Você soube pro Marcão, né, mano? É o seguinte, ó. Tá é jogo decisivo de Copa do Brasil, jogo decisivo de Libertadores, final de Campeonato Brasileiro, é surra, negrão. Vamos ver. E aí, ó, como vocês não dependem de nada mais e nós também não, pode ser, se for pra valer alguma coisa, eu já te garanto que vocês perdem. Vai, falem! O Renato Gaúcho falou isso. Vai, falem! Eu acho o seguinte, se fala cara, muito, a primeira fala porrada muito. Que der, os caras vão, vamos baixar a bola, porque senão os caras vão quebrar, a gente não vai participar da final. O Renato Gaúcho falou que vai usar o time hoje pra fazer um teste pra final da Libertadores. Você imagina se tomar um atropelo hoje, ô Domênico. Ah, medra, hein? Já vai daquele jeito lá contra o Lanús, velho. Agora, você imagina se o Grêmio... Vamos pensar o inverso. E se o Grêmio joga uma bola hoje e ganha do São Paulo? Como é que vai pra cima do Lanús? Uma bola... Aí vai falar assim, ganhamos do time que tava brigando pra falar, não cair. Vai vir com esse discurso. Mesmo discurso que você tem. O São Paulo é bom fazer até massagem nos jogadores do Grêmio. Porque se o São Paulo sonha com Libertadores... Exatamente. Vai depender do Grêmio, vai depender... Chupa Grêmio. Não, chupa Grêmio, você não quer ir pra Libertadores? Não, mas chupa Grêmio, não vou ficar torcendo pra time. Você prefere não ir pra Libertadores? Eu vou ficar torcendo pra Grêmio na final, não, eu tô te perguntando, você prefere não ir pra Libertadores? Uma coisa é o que eu prefiro, mas torcer pro Grêmio. Tem que torcer pro Grêmio. Vai, vai, vamos torcer pro pequeno Flamengo. Porque nós precisamos só do G8. Pela pontuação que pequeno a gente vai fazer, do Sul, a gente vai fazer. Flamengo. Olha! Desculpa. Flamengo não chega, não. Chega. Vamos lá. Pequeno do Sul, não. Vocês maior, já né? sabem o que significa o TCL que está na camisa dos árbitros? Não sabe ainda? Então tá perdendo. Já tá todo mundo comentando. TCL é a marca de TVs que mais cresce no mundo. E sabe por quê? As TVs da TCL têm a mais alta tecnologia e qualidade de sobra. Tem uma linha completa de televisores que vai de 32 a 75 polegadas. Sabe aquele modelo QLED, tela curva dos seus sonhos? Aquela imagem impressionante, Ultra HD 4K, com aquele som impecável. Então, a TCL tem tudo isso e muito mais. Tem modelos com soundbar integrado, Android TV, comando por voz e até moldura metálica. Entre agora no site semptcl.com. O Extra, Dodô. Ah, vamos falar do Extra. É aniversário do Extra, hein? E olha essas ofertas que eu separei pra vocês aqui, olha só. Tô olhando, ó. Leite Longa Vida, Qualitá 1 litro, por apenas R$1,99. Muito barato. Tá barato. Por aí eu não vejo por menos de R$2,62. Não tem mesmo. Cerveja Mistel, agora sim, hein, RG, e meu amigo Alê. Opa! Manda o preço aí. Cerveja Mistel, lata 350ml. Quanto? Leve 3 por apenas R$2, cara. Ei, ei, ei, ei. Ei, tá bom. Tá louco, meu. É, agora essa aqui foi pro Vieira, teve filho agora recente. Sim. É. Fralda descartável Pampers, boa. Super Sec, leve 3 por apenas R$17,90 cada. É, tá bom. Pode pro tamanho pode do parar de usar, pode parar de usar a sua no neném, viu, Vieira? Vai lá agora, comprar. Essa agora é pro Sombra, pra mim, pra todos que estão aqui. Todos. Todo mundo gosta. Pizza Sadia. Ah! Vários sabores. Com 30% de desconto. Caraca, só no app meu desconto, tá bom? Quanto? E tem mais. Toalha de mesa natalina retangular por apenas R$29,90, hein? Natalina. Árvore de Natal. Boa. Finlandec. Chegou verde. Chegou a hora, é. 1,02 metros, hein? Por apenas R$39,90. Oh. É, rapaz, mais atenção, beba com moderação e corre pro Extra, hein? Boa. Boa, no ano passado, mais ou menos perto dessa época, a gente fez o programa no Extra, comprei a árvore de Natal dessa lá. É verdade. A árvore de Natal vai bem lá. Você comprou, não. Sua esposa foi lá comprar. Pará, você... quem pagou? Você tá lá pra isso. Ela escolheu, ela pegou. Peraí, você... que história é essa de que o homem tá lá pra pagar? Lógico, você tem que pagar. Ei, pô. Ei. Lembra, Bambi? Ô, RG, pergunta pro Sombra se ele escolheu as bolas também. Isso! Não, pra enfeitar a árvore. Que isso? Ele tá pronto pra te responder. Fala, Bambi. Não, hoje é feriado. A tarde inteira lá no shopping. Sim, sim. E ela já tinha escolhido. Sim. Aí ele foi carregar, né? Precisava... Foi pagar e carregar. A caixa era maior que ele. Eu fui com ela escolher. Assim, ele só veio pra pagar. Tá vendo? É isso aí. E carregar a caixa. Agora, a respeito das bolas, eu só não respondo. Não. Com a do feriado. Eu só não respondo. Porque senão eu atingiria vosso irmão. Sim. Não, mas ele pode atingir, ele é adotado. Não. Mas, ô mano, uma vez também a gente foi comprar, só que a gente foi em outro lugar comprar a árvore de Natal. E meu irmão outro também. Lugar. Como? Como lá na 25 lá. Aí meu irmão também. Ele falou, não, deixa que eu carrego. Eu gosto de andar com o tronco nas costas. Que isso. Agora, boa que mesmo é isso, mano. De quem? Boa mesmo é a festa da árvore, né? Por quê? É, só vai quem trepa, né? Ah, é verdade. Estádio 97, estamos aqui com as manchetes. Cara do moto. Oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Também do Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol, vai que você pode, beba com moderação. HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E busca pé, quer ofertas de A a Z, sempre com o melhor preço? Dá um busca no novo Busca Pé. Dá um busca pé. Scream for me, Corinthians! Ah, vocês, mano. Coringão, Coringão. Ah, vamos lá, o jogo pode ser o jogo do título, né, mano? Tudo nosso, será, se Deus quiser. Ganhar. Uma vitória. Não vai nem precisar ganhar, nós vamos bater no Grêmio lá, já era. Não, mas tem o Palmeiras também. Não, mas se... o Palmeiras ainda também jogos. Pode influenciar. Não. Mas depende do jogo. Palmeiras não. E Grêmio. O Corinthians só depende dele, uma vitória já é campeão, velho. Ô, Motinha, mas mesmo que não vença hoje, vamos supor que aí aconteça do Grêmio vencer, o Corinthians empatar, o Palmeiras vencer, o Corinthians não consiga o título ainda. se não mata, já aleja, já era, esse título já era. Esquece, irmão, mano, dependendo dos resultados, o Corinthians pode até perder que é campeão, papai. Não, mas eu queria, RG, que prorrogasse um pouco mais pra galera achar que ainda dá pra esses trouxas correr em vão. Não, corre em vão aí, o cambada de trouxa, tá bom? Que isso? E o cara que dói menos. Ô, mano, aí não sabe ainda, né, o Cássio tá voltando ainda da seleção, né? Vai voltar. É, mas vai ficar no banco, né? No banco ou no camarote, viu, Motinha? Não Será? Tá decidido ainda não, só tá decidido que ele vai que o Kaique mesmo, né? Tem que ir, o Kaique e o goleiro reserva. Será vai que vão colocar ele no banco pra, tipo, até porque o Vidotto se queimaram, né, mano? Sim. Colocar nos dois minutos final, mano, de repente, se for o jogo do título? Pode ser, mas o próprio Carille disse que não vai colocar o Cássio pra sair jogando, ele disse que é uma viagem desgastante. Tá certo. O Cássio é um cara alto aí, mundo sabe que às vezes aí o voo é desconfortável, enfim. É, e o Fagner vai ser campeão. Até inclusive, Motinha, o próprio Carille disse que não há necessidade de colocar o Cássio num jogo como esse, porque ele poderia até causar uma lesão no jogador. Sim. Então, possivelmente, aí o Cássio deve ficar no banco, vai depois aí fazer a festa junto com a rapaziada aí, com muito mérito. O Fagner será o capitão, né, mano? Sim. 44 mil ingressos vendidos. E hoje, né, existe chupa até lei... Motinha, existe também aí a expectativa até da própria quebra do recorde de público da Arena Corinthians, cara. Que é quanto, que mano? Passa dos 46 mil. Ah. É, hoje pode ser que aconteça aí até a quebra do recorde aí, porque todo mundo... Ô, Maurício! Quem, mano? Fala, RG. Não, Maurício, quem é que vai pro gol? Kaique. É o Kaique. E o que aconteceu com o outro menino lá? O Matheus Vidotto. O Guidotto. É, brigou, Brigotto, não joga mais. Brigotto. Ele brigou com o pessoal lá? Porque disse que ele tava... Quase isso, RG. Hã? É, praticamente isso. Ele pediu pra não ser relacionado na partida contra o Avaí, porque foi assim a história, RG. É, contra o Atlético Paranaense, aquele jogo... Você tava preso, RG? Só pra gente contextualizar. Você tava... Isso sem ver. Eu vou defender o RG. Esse assunto é do ano passado. Na segunda-feira, não vou sacanear o RG. Você tava na bolha do... O RG, aquele jogo do Corinthians contra o Atlético Paranaense, o jogo que o Walter se machucou... Sim. Os dois goleiros do Corinthians, aí os reservas aí, foram na direção do Carille já calçando a luva. Se a gente pode usar esse termo, calçar a luva. Sim. Os dois já estavam vestindo a luva ali pra poder entrar no campo. Eis que, inclusive o próprio preparador de goleiros do Corinthians ali, o Mauri Lima, que já tinha sido expulso por ter reclamado com a arbitragem. Sim. O Carille manda o Kaique pro gol e o Matheus Vidotto parece que não gostou, porque o Matheus Vidotto é 2 anos mais velho do que o Kaique. Então ele entendia que na ordem ali na hierarquia ele tava à frente, que ele poderia talvez ali ser o reserva imediato do Walter. Não foi isso que aconteceu. No jogo que o Corinthians faria contra o Avaí, que foi no último final de semana, o Matheus Vidotto sabia que ia ficar no banco e ele pediu para não ser relacionado, porque ele não queria ficar no banco. Aí a diretoria do Corinthians aí deu meio que um esculacho no cara e afastou o goleiro. Eles vão conversar ainda, o próprio Carille disse que vai tentar ver com o goleiro aí, explicar para ele a situação. Mas eu não sou a favor de ter paciência com esses molequinho mimado, não. Ele que vá pro inferno. Não jogou em lugar nenhum, não significa nada no futebol ainda. Tá achando que já é o Buffon? Esses molequinhos, RG, eles precisam se enxergar e saber que, de fato, eles têm que comer ainda muito arroz com feijão pra virar alguém no futebol. O molequinho jogou o quê? Copa São Paulo, já tá achando que é o Buffon? Vá pra M. Quanta entendeu? Falta de eles confiança. Vão... Caramba, mano, você deu a mesma porrada que o Flávio Adalto deu, mano. Não, mas, ô Vieira, eu acho que o clube, ele não pode ser refém de jogador, ainda mais de um mimadinho fresco desse daí. Ele que vai pro inferno. O Corinthians, ele tem um goleiro aí que tem muita qualidade, que é o Douglas, que tá emprestado pro Avaí. Corinthians, ele tem o Walter, que vai se recuperar também, que é bom goleiro. E tem esse Kaique também, que já mostrou que não é mimado. Então esse Matheus Vidotto aí, se ele quiser ser negociado, até o próprio pai dele, que deu uma entrevista recente aí, se eu não me engano, acho que foi pro site Globo Esporte, acho que deve ter sido pro Globo Esporte, falando a respeito dessa situação, não, porque meu filho ficou chateado porque ele achou que ele ia jogar, que já recebemos 10 propostas, manda teu filho pro inferno então, não, manda teu filho pro inferno. É isso! O pai dele ouve nós! Mas, Domênio, tá chateado, você recebeu proposta, vai embora. É lógico, tá achando que esse moleque aí tem o quê? O rei na barriga? Ele que vai pro inferno. Não. E ainda é vesgo ainda, se bobear ainda vai rebater. Ai, não, que feio. É o Luan Santana de luvas. Ô, mano, essa é pra você deitar no alê, hein? Ó, Romero igualará Rincón como o estrangeiro que mais jogou no Corinthians. Nossa. Não, e jogou literalmente, não só entrou em campo, viu, Ale? Não. Nossa, só entrou em campo, jogou até bola. É até jogou pecado bola. Colocar na mesma frase Rincón e Romero. É pecado. Mas não é só isso, não é só além do Rincón. Ele jogou quero mais ver, que no final Rincón, do ano que vem. Ele jogou mais vezes que Daniel Gonzalez, mais vezes que Gamarra. mas não fica falando. Não, mas o Romero tem essa importância. Eu quero ver o Alê dar o braço a torcer no final do ano que vem, isso? Quando ele for eleito o melhor do mundo. É, e pro Benjamin, o Daniel Gonzalez é o melhor zagueiro que ele viu jogar no Corinthians. Hoje é um dia que o meu. Daniel Gonzalez, pra mim, jogou muito. Ele jogou muito. Garoto. Mas infelizmente morreu nós dentro de carro. Depois ele jogou no Vasco. Ele era uruguaio, Vieira, você não viu jogar, mas Daniel Gonzalez era muito bom zagueiro. Eu ouvi falar, ele era bom mesmo, né? Hoje meus 25% estão muito felizes. Então não tira sarro. Eu não tirei, ô trouxa. Que deitada no Vieira, tirou sim. Tirou. Assume, ô trouxa. Hoje é um dia de alegria para meus 25%. Por quê? Que alegria? Não, porque eu vou ser campeão brasileiro, né? Ah, tá. Agora vai, né? Mas não tá meio assim, não é meio estranho, Ale? Os seus 25% estão assim... E assim, você nem tem cara de que hoje vai surgir um campeão brasileiro. É meio murcho, sem graça, sem graça. Né? Hoje mas até perdeu, o Corinthians deixou o campeonato sem graça. Murcha, né? Então, mas é porque o Corinthians deixou o campeonato sem graça pela competência que ele tem. Então dá uma chupada aí. O Mano falando do Corinthians como se fosse mais uma rodada, ficou sem graça. Não, mas peraí, isso graças ao que vocês... Não, pera lá, não tem vontade de comemorar, porque vocês defendem esse campeonato, esse molde de campeonato que é ridículo, que é o pontos corridos. É, eu volto a frisar aqui, eu posso falar isso e tô muito à vontade pra falar disso, porque meu time tá liderando, porque quando eu falo isso, meu time não é o líder, todo mundo fala, porque teu time não é o líder. Eu falo hoje, mesmo o Corinthians sendo campeão brasileiro aí por pontos corridos, que eu acho um campeonato chato e sem graça. Vou falar, mas é o mais justo? Nem sempre o que é mais justo é o mais legal. Por exemplo, uma cueca justa não é boa. Fala aí, Alexandre. Que comparação. Uma cueca justa não é boa. Não, mas a questão é a seguinte, Sombra. Hoje, se fosse, por exemplo, aí vai o término do Campeonato Brasileiro e tivéssemos que fazer aqui um paralelo, a gente pode pegar, por exemplo, aí a tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Hoje, nós teríamos aqui, ó, 4 confrontos aí eliminatórios. Teríamos o Corinthians, que é o líder aí, contra o 8º colocado, que é o Vasco. Tá certo? Pegaríamos aí também a RG número 2, o seu time aí. Nossa Senhora, grande Grêmio. Ó, o Grêmio pegaria hoje, ô Vieira, o Flamengo. O Palmeiras hoje pegaria o Botafogo e o Santos, que é o 4º colocado, pegaria o Cruzeiro. Ia ser animal, hein, mano? Pô, agora. Eu queria ver, por exemplo, o Grêmio falar que ia colocar time misto pra pegar o Flamengo. Não, será que pegaria com o time misto? Não pegaria. Mas, acho que o Palmeiras colocaria time misto se tivesse outra competição. Mas, mano, mais legal então seria campeão do primeiro turno contra campeão do segundo turno. Olha, essa alternativa, viu, mano? Você continua valorizando os pontos corridos. É, mas tem uma final. E com uma final, campeão do primeiro turno contra campeão do segundo turno. Se não, podia ser São Paulo e Corinthians. Se não, você tira 8 e o resto fica, porra, aplaudindo na arquibancada. E classifica para Libertadores pela somatória geral e rebaixa pela somatória geral. Exatamente. Mas eu acho que seria muito legal. Esse barato aí de pontos corridos, cara, tem que ser refeito aqui no Brasil. Mas, mano, imagina, quem hoje é o líder dos pontos corridos? É o Botafogo ou o Cruzeiro? São Paulo é a terceira melhor campanha do segundo turno. Acho que mas que seja. Mas hoje não é. Ah, hoje é a terceira melhor, o São Paulo. Então, acho que o Cruzeiro e o Botafogo estão na vida. Mas, gente, não importa. Vamos supor que é o Cruzeiro, ok? Sim. Vamos supor, já chega agora, olha, acabou 4 rodadas, primeira semana de dezembro, jogo lá, jogo cá, Cruzeiro e Corinthians. Só seria esse o papo, cara. A decisão do Campeonato Brasileiro. E os jogos do São Paulo e do Botafogo não iam valer agora apenas pela questão... Libertadores. Iam valer por Libertadores, iam valer como líder, final de campeão. Pré-final de campeão. Ou semifinal. Pontos corridos continua valendo muito. Hoje, Sombra, o líder do segundo turno é o Cruzeiro com 27 pontos. Então, seria empatado com São Paulo. Corinthians e Cruzeiro. E quem Palmeiras tá em é o quarto com 25. Aí, até então, o Palmeiras tá assim, Sombra, ó. Tá assim, ó. O Cruzeiro com 27. Botafogo e São Paulo com 26, Palmeiras e Vasco com 25. Nossa, tá tudo junto. Ia ser legal, hein, cara? Então uma briga boa, hein? Tá vindo Sombra. Mas aí, carioca, não é? Quem é que cairia? Copa Rio e Taça Guanabara. Mas é questão do rebaixamento, como é que vai? Mas Rio tem uma diferença lá. É muito curto o campeonato, então vulgarizam-se os clássicos. Não, e aí faz jogo pra caramba. Se não me engano, lá, não sei que clássico que teve esse ano lá no Rio, que já jogaram mais de 5, 6 vezes. Aí 4 jogos. A questão de rebaixamento como ficaria? Faz, somatória dos dois turnos. Entendeu? Boa. Os 4 piores vão pro saco. Lógico. Somatória dos dois turnos. Soma os dois turnos, pô. Então, aí legal, não fica assim. Eu acho que seria mais legal. E continuaria sendo com uma certa justiça. Claro, claro. Não é não? Justiça não. Ah, Domênico. Sabe o que é justo? Justo é aquilo que você faz cumprindo a regra e atingindo o objetivo. Se a regra é essa, passa a ser justo. Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Não, então, mas sobre campeão de um a torcida do Corinthians, ela tá feliz hoje pelo fato de conquistar mais um título. Será épico. Mas que poderia ser um negócio mais atrativo com relação, por exemplo, a ser um jogo final, um jogo decisivo, um jogo eliminatório. Óbvio que seria. Eu gosto de finais, cara. Por exemplo, o jogo final teve cara de decisão, o jogo deu recorde de audiência e tudo foi Corinthians Palmeiras. É. O Corinthians Palmeiras da semana retrasada foi o jogo com cara de final. Eu acho que o legal é o último jogo, Sombra. Você não gostaria de duas finais? Eu não. Eu acho que eu gosto de mata-mata, você tem o Paulista, você tem Copa do Brasil, você tem Libertadores, você tem Sul-Americana. O Campeonato Brasileiro, eu acho do caramba com pontos corridos. Acho legal pra caramba. Eu não gosto. Os clubes têm que aprender a disputar. Agora, com a mudança da Libertadores, que você faz a Libertadores de fevereiro, mudar de novo, novembro... Vai ter que aprender de novo. Os caras querem vai ter que aprender. Agora eu acho legal pra caramba. Mas não seria legal o campeão do primeiro turno contra o campeão do segundo turno? É uma alternativa, mas eu sou fã do Campeonato Brasileiro de pontos corridos Se nós não tivéssemos nenhum campeonato com mata-mata, eu concordo. Agora, eu acho legal pra caramba, cara. É que esse título do Corinthians acabou virando um tapa na cara da sociedade. Quer dizer, sociedade por quê? Porque o Corinthians é um time que tem um técnico, aprendiz de técnico. Era considerado o pior time. Não tinha dirigente, quer dizer, os dirigentes é o jornalista que tava, dormindo na rede, não sei aonde. Quer dizer, e aí é o campeão brasileiro, velho, e com menos, menos de 70 pontos. É mole? E eu vou te falar, eu vou falar um negócio pra você, se o campeão brasileiro tivesse sido o Palmeiras, o Flamengo, ou o Atlético Mineiro, ninguém estaria falando, questionando o campeonato. Não. Ah, o nível é ruim. Concordo. O campeonato não tem graça. Por quê? Uma prova que o campeonato tem graça e que tem emoção é que o time que ninguém acreditava foi campeão brasileiro. Exato. E o time, e os três times que todo mundo apostava, porque resolveram falar que o Grêmio era o melhor time do Brasil quando começou a Libertadores. Porque se você for pegar também as previsões de antes do brasileiro começar, não, quase ninguém colocava o Grêmio. Não, era Flamengo, Flamengo e Palmeiras. Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Deixa eu te falar. Então, RG, como é que o campeonato com pontos corridos não tem emoção se o campeonato que o time que ninguém acreditava foi campeão? Não, uma prova que tem emoção. E mais. Fez um primeiro turno surreal, que eu não sei se vai ter na história dos próximos pontos corridos um time que vai fazer essa coisa insana. Eu apostaria que não. Essa campanha do primeiro turno do Corinthians, eu também acho que não. Quando o Corinthians decaiu, o campeonato teve muita emoção. Agora, o Corinthians não tem culpa que o Palmeiras... Ah, incompetência, que o Flamengo, não é lógico. Que o Grêmio... Por isso que eu tô falando. É um tapa na cara da sociedade. Então, por isso que eu acho o campeonato... Esse campeonato pontos corridos, eu acho do cacete. Eu não mudaria, não. Agora, e ser campeão com menos de 70... Pô, olha que nenhum matemático na vida colocou o Corinthians como campeão com menos de 70 pontos, velho. Mas calma, mas peraí, não acabou o campeonato. Você não entendeu o que eu falei. Ele tem dificuldade. Eu tô falando, o campeonato acabou, o título acabou contra o Palmeiras, o Corinthians foi campeão brasileiro. Eu tô falando que em termos de pontos, o Corinthians pode chegar pra passar isso aí. Sim, tudo bem, mas o que definiu... Não, vai passar, o Corinthians já tem 68, RG. É, mas o que definiu... Não, mas peraí, RG. Eu sei, mano, pera mas... Peraí, RG, pega os outros campeonatos, né? Não é todo time que foi campeão já atingindo 70 pontos. Não. Acho que não. Pois é, mas é isso que eu tô dizendo. O Corinthians... Não, você tá dizendo o contrário. Não. Você não entendeu. Confuso, hein? Nazaré é confuso agora. Não, você não entendeu. Tá parecendo o daltônico brincando com o bobo mágico. Eu tô dizendo que o Corinthians se sagrou campeão com menos de 70 pontos. Mas outros clubes também, acho que se sagraram campeões com anos 70. Com essa quantidade de clubes... Eu não sei, se eu não me engano, o São Paulo já chegou a ser campeão com anos 70. Nesse formato? Eu preciso ver, preciso ver, preciso ver. Olha... Preciso ver. Mas olha, o torneio aí, ô Benja, eu concordo com você. O Pontos Corridos trouxe emoção em várias partidas, em vários momentos. Mas o fato de também ter uma final não tiraria a emoção de tudo que aconteceu até agora no campeonato. Acho que não. A questão da final que a gente fala aqui seria apenas assim, encerramento com chave de ouro, né? É. Ó, Flamengo foi campeão com 67. Agora, a única... Quando? Olha, tá vendo? 2009. Eu tô falando. É que a gente pega a pontuação final. Mas essa é a final? Pontuação final? Pontuação final. Pelo menos é o que tá aqui no site da ESPN. 67? É. Então. Foi mal no cê site. Você vê como foi. Não, mas. Se, então, mas se vocês estão garantindo, se vocês estão garantindo que o jogo da decisão foi Palmeiras e Corinthians, quantos pontos tinha o Corinthians? Não, o RG ali não foi RG, decisão. Vai pro meio do inferno com essa situação. É simples. Ei, vou perguntar do Giroto agora, vai. Meu Deus. Ô, RG, você tá moteando, cara. Você tá moteando. RG, você tá se referindo a um jogo que aconteceu na 31ª, 32ª rodada. Corinthians e Palmeiras, Palmeiras, na minha opinião, o Corinthians foi campeão lá. Agora, você só pode usar essa pontuação hoje. Se o Corinthians for campeão hoje. Eu sei. Que é a matemática. De andar com mota. Você tá pegando isso eu aí. Eu sei, eu tô brincando. Me diga com quem andas e diga com quem você não tá brincando, não. Eu tô brincando. Ali foi o jogo da jorrada, RG. O RG... Foi o jogo do título. Sombra. Da jorrada. Eu já vi o RG pegar aquela coleira e levar o mota pra passear. Pode ser isso aí. Pode ser isso. Você vê que eu tô ouvindo atentamente e vou dizer pra você, você tem razão no critério aí de fazer a final do primeiro contra o segundo, porque hoje, por exemplo, tem alguns jogos mortos, né? Tô obrigado, Domingo. Alguns jogos que... Vai jogar por jogar, vai. Grêmio e São Paulo, Brasil. E se você fizesse o primeiro contra o segundo, RG, ô Dodô, também teria um monte de jogos mortos hoje. Ah, não, Benjamin, olha aqui, ó. Como não? Grêmio, se você faz a final hoje, no primeiro turno, do campeão do primeiro contra o campeão do segundo... Tá louco, Benjamin? Um monte de jogo morto ia ter hoje. Não, tá moteando, é? Tá moteando, é? Ô, Mota! Hein? Ô, Mota do Rio! Deixa, tô quieto aqui, vocês falam as cagadas aí, eu quem é? Quem é o campeão do segundo turno? Ô, Benjamin, hoje tem... Hoje é o Cruzeiro. Cruzeiro. 27 pontos, não é isso? É. 26 São Paulo e Botafogo e Palmeiras 25. Como assim jogou morto? Esses quatro times querem chegar. Quem tem 24? E deve ter mais aí. Olha quem tá brigando pra não. Vai, grita com ele aí, seu louco. Vai, grita. Pra chegar na final. O jogo do São Paulo e Grêmio ia ter importância. O jogo do Cruzeiro ia ter importância. O jogo do Corinthians ia ter importância. Ah, o do Corinthians não teria mais. Ninguém ia largar o campeonato. Aí o Fluminense não corre risco? Corre, lógico que corre. Para o Fluminense, pro Corinthians não tem tanta importância. Não, mas pro Corinthians, mas Corinthians e Fluminense hoje seria importante do mesmo jeito. Então, seria importante pro Fluminense. O Corinthians, já estaria na final. Pra todos, ele tá falando todos. O Corinthians estaria garantido já na final. Ele estaria na final. Então, pra ele, se ele perder pro Fluminense, que se dane. Agora pro Fluminense, lógico. Ele se dane, porque ele tá na final, entendeu? Olha aí, Dodô. Agora, não sei se o Corinthians tem chance de ser campeão. E quem luta pra não cair? Não tem a menor chance. Ah, tem 12 pontos. Né? Olha só os jogos. Cruzeiro e Havaí tem importância. Cruzeiro é o primeiro turno. Um pra ser campeão do segundo turno e outro pra não cair. Grêmio e São Paulo. Vai devagar. Hoje não tem importância alguma. O Havaí, só pro Havaí. Mas aí os dois teriam. Então, mas o Havaí pra não cair e o Cruzeiro pra ser campeão. Os dois. Entendeu? Vamos os lá. Dois. Grêmio e São Paulo. O Grêmio tá como? O Grêmio hoje é... Grêmio 58 em segundo. O Grêmio não lembra agora no retorno quantos pontos tem, né? Tá mal. Estaria lutando. Mas seria importante no retorno, Domênico, o Grêmio tem 19 pontos. Pro São Paulo seria. Mas hoje... São Paulo estaria lutando. São Paulo terceiro, né? Então, pro São Paulo seria. Mas hoje também é importante pro São Paulo. Se São Paulo ganhar, São Paulo ainda vai tentar brigar até o fim pra uma vaga na Libertadores. Então, pro São Paulo hoje, o jogo também é importante. Então, empatou. Vasco e Atlético. Os dois brigam pro Libertadores. Então, Vasco e Atlético. Corinthians e Flu, a gente já falou. Botafogo e Atlético Goianiense. O Botafogo é segundo lugar. Briga pelo segundo turno. Então... Palmeiras e Sport briga pelo segundo turno e o Sport pra não cair. Exato. Sim. E o Botafogo briga por uma vaga na Libertadores. Pro Botafogo tem importância o jogo hoje também. É. Tem um monte de jogo com importância, gente. Não, tem importância, mas pra Botafogo, São Paulo, Palmeiras seriam fundamentais, né? É, mas é exatamente. É isso aí, Ale. Agora, me diz uma coisa. Você prefere jogar um jogo onde você briga por Libertadores e campeão brasileiro ou só Libertadores? Aí é que tá. Tudo bem, é outra coisa. Isso é outra coisa. É. Aí você tem Chapecoense e Vitória. É jogo importante? Jogo pra não cair. É, aí é do não cair. É. Curitiba e Flamengo. Curitiba. Um pra não Curitiba cair, na... o outro pra não cair. No retorno, não sei, é o Flamengo aí. Né? E Bahia e Santos. Aí o Santos é como vai estar no retorno Santos, aí. Santos Libertadores, não, né? Não, o Bahia deve estar bem colocado. Não, o Bahia está bem colocado. O Bahia também é Libertadores. O Bahia tem 46. É Libertadores. Pode chegar, Libertadores. Não, no retorno o Bahia deve estar bem no retorno. No retorno. O Mano é que tem a tabela lá. O Mano tem a tabela do... aí. Bahia retorno, aí. Quanto retorno, Bahia? Quanto o Bahia, mano, no retorno? O Bahia no retorno tá na sétima colocação com 23 pontos. Ah, mas é 4 pontos. É 4 pontos. É 4 pontos do líder. Ainda faltam 4 rodadas. Ele tá na briga pra ser campeão, inclusive. Por exemplo, eu sou a favor dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro. Tá. Mas aceito discutir a possibilidade dessa final aí do primeiro turno. Seria legal, cara. Do primeiro turno contra o segundo. E aí, como é que faria? Sem empate? Ou quem fez mais pontos no turno tem a vantagem? É, isso aí pode ser uma variável, mas... Né? Não, se empatar tem que ir pro pênalti, velho. É, futebol tem que fazer essa parada. Boa, e digo mais, eu sou a favor também sobrar do Golden Goal, cara. Golden Na Goal? Prorrogação, tem que ter prorrogação com o gol morte súbita, velho. Pra cardíaco, isso é demais, mano. Mas isso é demais, isso cara. É... Mataram o Golden Goal, era uma das coisas mais legais que tinha. Inclusive, Sombra, quando a gente jogava aquele draft lá na Digital Stadium, lá que a gente brincava lá... Tinha partidas que a gente deixava lá com Golden Goal, velho. É verdade. Tomou o gol, já era, irmão. Ô, mano, da hora, mano. Eu não sei se vocês vão se recordar, né? Mas a Copa do Mundo de 1998 teve o Golden Goal. E foi para o Golden Goal na semifinal Brasil e Holanda. Vocês lembram disso aí? Foi teste de cardíaco, velho. Brasil e Holanda. E aí ele ficou, empatou e foi pro pênalti. O Brasil ganhou. O Brasil acabou, pegou. Deixa eu falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Você vai perder dias esperando o vistoriador passar na oficina? Imagina! Vai pra HDI, com a HDI você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros, é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97, também no oferecimento dos amendoins Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Stella Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. HDI Seguros, é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ô, mano, daqui eu vou pro Mac, hein, mano? Opa, faz muito bem, Sombra, faz muito bem. McDonald's, todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada, galera. Quarta-feira é o dia do clássico dos clássicos do McDonald's. É o dia do Big Mac. São dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, pão com gergelim. Por apenas R$8, rapaziada. Quer deixar ainda melhor? Acompanhe de Mac Fritas e bebida. Por apenas R$19,90 esse combo, hein? Show de bola! Um clássico desses não dá pra deixar passar. Fala a verdade, ainda mais hoje, Corinthians campeão, aproveita a comprar seu Big Mac, mano. Show de bola! Clássico do dia, McDonald's! Hoje é o dia do Big Mac, rapaziada. É o lanche que eu mais gosto. É. Boa! Boa! Boa! Esse aqui é o Estádio 97, continuando com as manchetes do Estádio 97. Bento! Não, Bento, não! Não, mas pra mim é. Incentivo, hein, Motinha? Fala de nós, Motinha. Você tá com moral aí com o Xavier, irmão. E o Palmeiras, Domênio? Mas o Motinha não vai falar? Nossa senhora. Ah, não sei, fala se quiser. Tava esperando o Bento deitado, falar. Mano. Cadê maldade. Vai, Bento? Assim, vocês. Manda um 25%. É verdade, é verdade. Foi uma homenagem que o Sombra fez a um participante importante. Trouxa. Fala aí, Motinha, de nós. É verdade, viu, Dodô? É verdade. A novela do Diogo Barbosa, né? Diogo Barbosa tá fechado. É, segundo o PVC, o Palmeiras vai pagar só 25%, né? A princípio para o Cruzeiro, né? Seria 1,5 milhão de euros, né? E vai negociar o resto com Coimbra, né, de Minas, que é dono de 75%. Coimbra! É, que é dono de 75%, né? Porque o Cruzeiro vendeu até o presidente, falou, meu, a gente precisa de dinheiro, né? Diogo Barbosa já é do Palmeiras. Mas será que o Palmeiras vai comprar ele inteiro ou vai ficar só? Que o Egídio vai pro Cruzeiro, né? Diz que tá vendo. É, que o Diogo Barbosa vai jogar no Palmeiras. Isso eu sei. E que o Egídio, o contrato dele só vai até o final do ano. Não tem mais nada a ver com o Palmeiras, né? O Egídio não joga mais no Palmeiras também é certo, né, Domingo? Ah. Fácil, né? Né, Ale? Não, e fora, o Cruzeiro, né, também tá atrás, o Ale, do lateral do Curitiba lá, o Carleto, né? É. Mas agora o Carleto, que era do Santos? Sim. E do São Paulo também. Fala aí. Não, é que eu acho estranho só o Mano Menezes pedir aceitar a contratação do Egídio, né? Por quê? O ano dele foi muito ruim, né, Dudu? Mas talvez mudando de time pode ser, né? Mas acho ele que jogou no Cruzeiro e jogou bem, não jogou? Não, ali? No Cruzeiro ele jogou bem. Não foi bicampeão. Mas o ano. Cogitaram ele até na seleção, né, Ale? Não, o ano dele foi muito ruim, né? Desde que ele estreou em 2007, se não me engano, ele foi campeão em todos os anos, menos nesse ano. É. Acho que teve um ano, não sei se 2008 e esse ano. Mas agora, Dodô? Não sei se no caso do Egídio, Beijinha. De alguma coisa todo ano. Não sei se no caso do Egídio não era melhor, ao invés de mudar de time, mudar de profissão, de repente. Não. E o Matos, viu, Dodô? Tá em Londres aí, disse que negociando um jogador. Ainda ninguém falou o nome. Você sabe o nome, Benja? O Benjamin deu umas informações. É do Benjamin. Palmeiras. Você falou aí que tem um medalhão chegando, Benja? Fui eu que dei essa informação mesmo hoje, porque eu sei que ele tá em Londres. Foi lá que ele foi fechar a contratação do Diogo Barbosa, foi lá, em Londres, e lá também ele tá lá, porque ele tá tentando... tem uma proposta aí, ele tá negociando o Roger Guedes, para vender o Roger Guedes. E aí eu soube que o Palmeiras está atrás de uma contratação que seria uma contratação bombástica, de peso, pro ano que vem. E aí especulando e tal. Você descobriu. Uma fonte falou para mim que esse jogador seria o Bernard, ex-Atlético Mineiro. Eu ouvi também. Bom jogador. Mas isso é bomba? É, a minha fonte falou que seria o Bernard, ex-Atlético Mineiro. Alegria nas pernas. Ele ganha... Não, mas ganha caminhões de dinheiro. É. Mas contratação bombástica no São Bernardo tá louco, hein? Não, peraí. Quem falou que era contratação bombástica fui eu. Quando eu falei, depois eu fui checar, a gente tava especulando, porque será que era o Lucas, será que era o Gabigol. E aí chegou a informação que era o Bernardo. Chegou a informação pra mim. Pode ser que não seja. Mas a minha fonte lá, tem um cara lá fora que falou, ó, Palmeiras tá tentando o Bernardo. Tem dois problemas aí, cara, né? E se o Palmeiras e eu vou te falar mais, se o Palmeiras está trazendo o Bernard, é porque o Palmeiras deve estar negociando o Dudu. É, mesma posição, né? Não, mas pode jogar os dois. Mas o Bernard... Eu não acredito que joga. O Bernard e o Gabigol, que realmente interessaram ou interessam ao Palmeiras, tem dois problemas. O Gabigol é ruim. Um altíssimo salário e eles ainda têm mercado na Europa. Então, isso pode ser realmente que atrapalhe um pouco esse tipo de negociação. O Gabigol, Ale, uma pessoa falou pra mim que não tinha nada. Assim disse uma pessoa, falou, não tem nada do Gabigol. Agora, em relação aos salários, a dona lá da Crefisa lá, Leiloca, falou que tinha falado pro Alexandre Matos, pode trazer um jogador aí que você acha que é aqueles que vai resolver tudo, que nós segura a bronca. Deu o cartão pro cara levar? Não é que deu cartão, deu o alvará, deu a carta branca e falou, traz quem você acha que tem que trazer. Aí a minha fonte disse que era o Bernardo. Eu especulei o Lucas, especulei o Oscar, especulei o Hulk. Mas aí a fonte... O Lucas pode estar indo pro Chelsea, né? O Lucas pode estar indo pro Chelsea no lugar do William. Ô, Vieira, você tava falando da Leiloca aí, velho. Hoje ela postou uma foto aqui. O que ela postou hoje, Marcão? Hoje fui conhecer a casa do Papai Noel que fizemos no Palmeiras. Opa! Ô, Domênico, você já foi sentar no colo do Papai Noel lá pra pedir um presente. Papai Noel é verde? Jogador. Papai Noel é verde? Você não foi lá ainda conhecer? Mas o Mustafa podia ser o Papai Noel lá. Mas o verde. O Domênico Gato. O Domênico Gato não é o Papai Noel, evidentemente. Não. Mas já levou muito saco nas costas. Tô longe de ser Papai Noel. Ô, Dodô. Mas, e o sacola nas costas, bonita. Sacola. Eu vou falar sacola onde eu levei na casa de quem? Ah, juiz! Eu dei uma de Papai Noel na casa de uma moça. E ela gostou do meu saco, velho. Ah, juiz! Falei quem? não falei. Ele tá na manchete do Palmeiras. Não falei ninguém. Domênico Pirulão. Assim? Toma um cartão amarelo pra você. Falei onde foi o bagulho? Boa, juiz. E Palmeiras contratou um goleiro, viu? Quem goleiro? Londrina. César, 22 anos. Ué, mas desistiu do Everton? Não, então? não. Esse aí veio, contratou também esse, o César. Aí, mas mais uma 22 vez, anos. Mais uma Londrina. Vez prova que o Matos tá fazendo o que fez esse ano, né, o Mota? Tá contratando a torta direita, não importa, vamos gastar bem, dinheiro. Calma, não é assim, calma. A gente falou aqui ô, Dodô, ontem, né, Dodô? Oi. Que o Palmeiras chegou na tem uma outra finais. Informação. É. Fala. O técnico do Palmeiras só não será o Abelão se o Abelão não quiser. Não, Gil. É mesmo, é? É. E aí? Se o Abel não quiser, se o Abel não aceita... Pode falar, né? Falando. Que o Palmeiras, que acontece? O Palmeiras não ligou pra ninguém ainda, porque o Palmeiras está fazendo a conta, o Palmeiras quer garantir primeiro, antes de mais nada, o G4. Então o Palmeiras está esperando amanhã o jogo contra o Sport, ganhando amanhã, aí já está tudo certo, definido, está na Libertadores, está tudo certinho. Não. O Palmeiras vai até o treinador. Vão fazer, tá assim, vão fazer uma proposta... O Abel, tá? E o Abel também tem que esperar pra decidir se o Fluminense não cai, acredito que não vai cair mais. Então eu te falo, se ele não quiser, só isso, se ele não aceitar, o Palmeiras vai atrás de outro treinador. E aí já tem um problema aí. Ontem a gente falou aqui, né, Dodô? Que o Palmeiras está em todas as finais dos campeonatos paulistas de base, em todas as categorias. Começa a ver que não vai vir jogador de novo, né? E já vem que já vai tirando espaço, por exemplo. O Motinha falou do César aí. Será que o Palmeiras não tem um goleiro para ser o terceiro goleiro do Palmeiras na base? Tem. Então fecha a base. Deve ter, né? Fecha a base, né? Então, e outra coisa. Sempre teve uma escola boa de goleiros. Isso eu ia falar, né, Domingo? Ainda mais o Palmeiras, que sempre teve goleiro bom, cara. E o Beijinho falou aí que o Abel deve ser o treinador, pode ser o treinador do Palmeiras. É um cara cascudo, é um cara muito diferente. Você acha, Lê? Ah, é um cara com bagagem, com título, com currículo, com história, que olha o jogador de cima pra baixo. Eu gosto. Muito diferente da carreira do Eduardo Batista. Mas o Ale, esse tipo de treinador, dele, hein, Ale? Esse tipo de treinador, ele gosta de montar o elenco dele. Ele não gosta de chegar lá com tudo definido. O Palmeiras já tá com várias contratações aí definidas, algumas encaminhadas. Então não é uma boa. Não, não é isso. É que eu acho que o treinador ele tem que participar de alguma forma. Claro que tem contratação que fica pipocando na tua frente. Você não pode, né? É claro que o Palmeiras precisa de lateral. Isso aí todo mundo sabe, né? Mas eu acho que é importante, quando você vai contratar um treinador desse nível, que você faça uma consulta, você comece a planejar junto. Os caras de confiança dele, né? O Cuca aconteceu isso. O Cuca não gostava de vários caras lá. Não, mas o Cuca é um chiliquento. Não, mas tudo bem, mas tratado dessa forma. Mas ele não gostava de vários caras lá, não queria trabalhar. Olha, com relação a isso aí, por exemplo, as contratações que o Palmeiras tem feito. Diogo Barbosa, se você perguntar pro Jair Ventura, pro Roger, ou então pro Abelão, que são os três nomes aí que comentam em cima do futuro cargo aí no Palmeiras. É, Abelão, Jair Ventura ou então Roger. Você gostaria falei. Do Diogo Barbosa? Gostaria. Não, eu falei você gostaria isso. Do Zeca? Gostaria. Gostaria do Lucas Lima? Gostaria. Então, todos vão responder a mesma coisa. Então, eu já tenho dúvida, mano. Mano, eu tenho dúvida. Lucas Lima, tenho dúvida. Tecnicamente, o Zeca e o Lucas Lima seriam titulares no meu Palmeiras ideal. Como comportamento, vai ter treinador que vai discutir. Porque do mesmo jeito que o Lucas Lima tá fazendo essa palhaçada no Santos... Pode fazer no Palmeiras. Pode fazer no Palmeiras. Amanhã pode entendeu? Fazer. Então, tecnicamente, eu não discuto esses dois jogadores. Já me falaram que é difícil. Então, assim... Mas, Ale, só com relação ainda ao Cuca, cara, que ele tinha um bom elenco pra trabalhar, ele logo quando chegou, ele já deu uma porrada no elenco, falando que o elenco do ano passado era mais forte, eu discordo dele. Porque se a gente parar para analisar o elenco do Palmeiras do ano passado e o elenco desse ano, esse ano nitidamente é mais forte. O Palmeiras ele conseguiu trazer jogadores aí que ele não tinha ano passado. Felipe Melo, Bruno Henrique, Guerra, Borja, enfim, uma série de jogadores aí, William Bigode, de jogadores que encorparam o time do Palmeiras e fizeram com que o Palmeiras ficasse mais forte. Já começa por aí o erro dele. É ele falar, olha, eu não gosto desses jogadores, etc e tal. Volto a falar aqui, treinador de futebol no Brasil, o cara é superestimado. Muitas vezes o cara ele vive de um único esquema. O treinador ele precisa ter um leque de opções para ele trabalhar com o que ele tem na mão. Não é o clube que precisa se adequar ao treinador. É o treinador que precisa se adequar ao clube. É a mesma coisa, o Sombra chega numa rádio aí, ele fala: pô, Zé, eu sou um cara de eletrônico. Amanhã o Zé fala: eu vou abrir uma rádio sertaneja. O Sombra, que é um cara do mercado, ele não pode ficar pautado somente num gênero musical. Ele precisa começar a trabalhar em cima do sertanejo também. Eu concordo com você, mano. Fato, cara. Mas essa não é a nossa realidade. Tanto que o Cuca foi contratado no meio da temporada e bateu de frente com boa parte do grupo. Então essa não é a realidade. Me parece que é muito mais simples trabalhar, não sei se existe simples no futebol, mas olhando de fora e com toda a qualidade que eu acho que o Cuca tem, mas trabalhar com o Abel me parece que é melhor do que trabalhar com o Cuca. Não, Abel. Claro que é. Mas Sombra, o problema aí não é tático, é de relacionamento. Sim. O problema do Cuca não é de tática, não é de esquema de jogo. O problema é o relacionamento, velho. O Cuca é um sujeito extremamente difícil. É, imagino. Não, e digo mais, acho que taticamente, como treinador, o Cuca me agrada mais. Mas só que treinador não é só isso. Treinador é gestão de pessoas. Também acho que, por exemplo, taticamente, me parece que o Abel é mais assim... O estilo... Boleirão. Boleirão. Amigão, paizão. Eu não sei se é amigão, eu não sei. Mas mais boleirão. Não, mas eu acho que, taticamente, eu vejo um pouco mais de questões de aperfeiçoamento tático em coisas de times do Cuca do que do Abel. O currículo deles é parecido, né, Ale? É, exatamente. Mas mesmo, por exemplo... O Abel é mais Muricy. Você pegar o futebol mundial, não estou falando do futebol brasileiro, esses gols de falta, de lado de campo, jogada ensaiada com 3, 4 toques, é difícil você ver. É. E o Palmeiras fez alguns sob o comando Cuca, do Cuca. Não vou falar nem de lateral, porque esse lateral na área hoje todo mundo joga. Uhum. Mas qualquer detalhezinho de bola parada, escanteio, falta próximo da área, o Cuca é mais cuidadoso. Eu acho que ele tem um mais criativo também, mais inventivo, e acaba sendo decisivo em alguns jogos. Agora, na gestão do ser humano ali, ele é muito complicado, isso é evidente. Verdade. E agora, sem contar, olha só, ali... Gente, ainda mais um elenco como o Palmeiras, viu? Que tem inúmeros jogadores ali de qualidade, que possivelmente algum cobrão vai ficar no banco. Se você tratar a galera na porrada, você não perde o grupo em 2 semanas, cara. É verdade. Agora, só pra concluir com relação ao Bernard, né, que falaram aqui, ele é um baita jogador, hein? Ele jogou muito. Você acha que ele é baita jogador? Para os padrões do futebol brasileiro, faz tempo que eu não vejo jogar. A última vez que eu tenho a imagem... É que ele jogou no Atlético. Se for comparar com o Dudu, acho que não tem comparação. Não, também acho. Não, Domênico, ele jogou a Copa do Mundo aqui em 2014. Foi mal pra diabo. Jogou nada a Copa, hein? Nem acho que são a mesma posição. Acho que o Bernardo é muito jogador de ponta e o Dudu é um jogador mais versátil. O Dudu ele mais ele pode flutuar ali, né? Como dizem. O Dudu é muito melhor que o Bernardo. Eu sou mais o Dudu. Mas é muito melhor. Eu tô comparando o Dudu com o Bernardo. E o Bernardo é meio chororô. Não, mas eu não tô comparando um com o outro. Tô falando que o Bernardo, o que eu digo? O Bernard é um grande jogador para os padrões do futebol que se joga no Brasil. Aonde nós temos? Então vamos lá, atacantes aí. Pega os atacantes, pô. O tal do quem que é o artilheiro do brasileiro? O tal do... Ceifador. O Ceifador, porra. Ah, mas o Bernard nem jogador de fazer gol, é. Mas não importa. O Júlio tá um gol atrás do... Você tem que preferir o Ceifador ou o Bernard, você vai falar o Bernard. Depende, Domingos. Se eu precisar de um centroavante, eu vou falar, então põe o Ceifador. Que o Bernard não é centroavante. Ah. É. Não dá. Mas não é. Se eu puser o Bernardo de centroavante, não vai acontecer nada. Mas eu prefiro um atacante mais versátil do que um cara que... Ô, Sombra, o Bernardo não lembra o Mauricinho que jogou no Palmeiras e no Vasco? É ponta veloz lá, é rápido, alegria nas pernas. Mauricinho corria mais, hein, mesmo. Não é ruim, mas jogava pra caramba o Mauricinho. Mauricinho jogava. Você vê que, passada a Copa, ninguém lembrou dele pra seleção brasileira. E outra, mas ele tava lá na Sérvia, não sei se ele tava na Rússia. Na Ucrânia. Na Ucrânia. Então, Shakhtar. Mas vai lembrar do cara. E lá fez mimimi, que o cara queria ir embora. Porque lá... Fez mimimi lá. Mas lá é um frio desgraçado, eu não sei como é que esses caras... Ah, ele não sabia que lá fazia frio. Sabe, eu não sei como o empresário e como o cara que contrata não entende que brasileiro dificilmente... Vai se acostumar ao clima, às condições do que o Wagner Love foi lá e se acostumou. Não, mas o Douglas Costa também. Mas são raros. Tudo bem, são raros os casos de jogadores que vão nesses lugares. Domênico, assim, tá cheio de brasileiro nesse time lá, viu? Tá. Luiz Adriano, Inter. Eu vou falar. Aquele que jogou no São Paulo, como que chamava? Marlos. Marlos. É. Marlos, sucesso. O Tyson tava lá também, e ficou muito tempo. E o Bernard, eu entendo que não é Dudu. Não há comparação, eu acho que não seria com o Dudu. Mas ele seria mais com o Keno. Não, mas eu acho que o Keno não joga hoje. Não, eu acho que tem comparação com o Dudu, sim. Sabe por quê? Vamos pegar o que o Bernard jogou, que não, é o melhor momento da carreira dele. Do lado do Gaúcho. Do lado do salvando o Gaúcho em vários momentos. É isso aí. Aquele futebol que o Bernard jogou no Galo... Jogou muito. Eu acho que o Dudu não jogou no futebol brasileiro. Ele foi, acho que não. Ele foi um dos melhores jogadores na conquista do Atlético. Ah, no passado o Dudu jogou muito, hein? Então, mas aí a gente tá falando de Libertadores, né? Não sei se tem um peso. Não, brasileiro. Que eu acho? Não. Bernard. Mas o que eu acho foi pra seleção por causa disso. O futebol daquele Galo... campeão da Libertadores, o conjunto da obra do futebol do Galo, campeão da Libertadores, era melhor, mas muito melhor do que o Palmeiras campeão do ano passado. Tudo dava certo que era, caras. Fala, foi campeão com mérito, somou pontos, mas o mundo fala, é o Cuca Ball. É pra você ver, o Jô, naquele Atlético Mineiro, jogou mais bola que tá jogando hoje no Corinthians. O Jô. Ah, não acho. Ah, jogou, Benja. Jogou no Atlético, muito, jogou demais. Não acho. O Jô hoje é um jogador muito mais moderno, muito mais participativo. Naquele time do Atlético Mineiro, o Jô esperava a bola chegar e fazia gol. Nesse time do Corinthians, o Jô faz gol, o Jô busca, o Jô segura zagueiro, o Jô marca, eu discordo. É, mas naquele time ele jogou tanto que foi convocado. É, mas ele jogou porque ele tinha o Ronaldinho e o Bernard, que deixava ele na cara do gol sempre. E eu concordo com o Benja nessa daí, porque no Corinthians hoje, ele tem que lutar muito mais pra conseguir um espaço. Tá jogando também, lógico. Do que naquele time. Naquele time você tinha o Diego Tardelli jogando muito, você tinha o Bernard, você tinha o Ronaldo Gaúcho, você tinha Marcos Rocha cruzando toda hora pra dentro da área, tinha aquele Douglas lá, lateral esquerdo também, que tava mandando muito cruzamento pra dentro da área. O Jô, ele tinha muito mais facilidade pra jogar naquele time do Atlético do que ele tem hoje no Até Corinthians. Até o Leandro Donizete jogou, né, mano? Peraí, vamos falar do Santos, porém antes eu tenho um recado. Atenção, deixa eu falar aqui de Wi-Fi. Vamos falar de Wi-Fi. Ah, Wi-Fi. Legal. Essa palavrinha tão bonitinha que faz parte da vida de todos nós, não é mesmo? Oh, então certeza. Vou falar de um Wi-Fi que é muito melhor, porque ele chama Wi-Fi Legal. Sim. O Wi-Fi Legal chegou para acertar a vida de, por exemplo, quem quer fornecer internet para quem tem frota de automóveis, para quem tem frota de ônibus. Sim. É assim que funciona. Por exemplo, para quem tem, vamos supor, eu tenho uma empresa, tenho 300 ônibus. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que contratar o Wi-Fi Legal. Porque hoje você tem que prover internet nos ônibus que você tem aí. Eu não estou nem falando de ônibus de urbano, hein? Tá? Estou falando assim, por exemplo, de ônibus rodoviários. Sim. Então você tem lá uma empresa de turismo, então você é empresário, tem 300 ônibus. Legal. Quero prover o Wi-Fi para os meus clientes, meus passageiros. Sim, sim. Então eu vou te dar uma dica, você tem que contratar o Wi-Fi Legal. Ora. Você sabe por quê? O Wi-Fi Legal, você vai instalar lá nos seus 300 ônibus, 400, 1000. Se você quiser ter 2 mil ônibus, o Wi-Fi Legal vai ter 2 mil modems para te fornecer. E por que que é legal? Porque é o seguinte, cara, ele tem total qualidade de navegação, não tem dependência da operadora móvel do seu celular, não fica pendurado no celular de ninguém. Olha só algumas das vantagens desse Wi-Fi Legal. Não tem contrato de fidelidade. Você tem cobertura em todo o território nacional. O preço é menor que das operadoras tradicionais. Você tem suporte 24 horas, 7 dias por semana. Se você... Ah, deu um probleminha aqui no meu moldenzinho aqui do ônibus e 322. E aí? A troca é imediata. Caramba. Tá brincando? Não. Ah, a troca é imediata. E se você quiser saber qual é o consumo, tem um app, um aplicativo ou um painel onde você tem um acompanhamento do consumo de dados. Show. E um exemplo é o Wi-Fi Legal 4 Top. Ele tem o Wi-Fi Legal 4 Top, ele é um hotspot com gerenciamento de rede Wi-Fi com personalização completa. Desde o login rápido, com cadastro de usuários, até bloqueio de sites e conteúdos. Nossa, que legal. Então você pode ali... É verdade. Né? Você, por exemplo, diz, olha, vou colocar aqui meus clientes, mas assim, tem coisas aqui que não podem ser acessadas. Que não pode. Ônibus escolar, por exemplo. Pirua escolar. Você vai lá e bloqueia algumas coisas. Exatamente. Dá para bloquear, exatamente. Aí, então, o Wi-Fi Legal, ele é ideal para empresas de transporte de passageiros. Fretados, rodoviário, turístico, municipal... Por exemplo, tudo que é prefeito nesse Brasil quer prover a internet para os munícipes, põe o Wi-Fi Legal nos ônibus. Aí, muito legal. Entendeu? E os planos vão a partir de R$ 69,99. E quanto mais Wi-Fi você adquire, mais modos você adquire, mais o preço baixa. Baixa mais, né? Você que é empresário, gostou do assunto, acessa aí, wifilegal.com. wifilegal.com. E o telefone é 4003-3101. Repita. 4003-3101. Wi-Fi legal. Boa. É muito legal. Agora é legal. E quem entrar no ar dizendo, eu quero o meu Wi-Fi legal, atenção, eu quero o meu Wi-Fi legal, vai concorrer no final da semana ao Wi-Fi 4 Plus com 5 GB de pacote de dados, valendo uma ativação e 3 meses totalmente na faixa, hein? Boa. É muito bacana. É. Agora vamos falar de outro assunto aqui, vamos falar da Câmara Municipal. R$1 bilhão. Foi quanto a CPI dos grandes devedores da Câmara dos Vereadores de São Paulo já conseguiu recuperar de impostos atrasados. Além disso, a Câmara apertou os cintos e economizou mais de 60 milhões de seu orçamento que serão aplicados nas áreas de saúde e educação. E a sua participação é fundamental. Por isso, a Câmara te convida a participar das audiências públicas. Se você não puder comparecer, não tem problema. Você pode opinar, enviar críticas e sugestões também através dos novos canais de interação e acompanhar as transmissões ao vivo via portal de onde estiver. Câmara de São Paulo trabalhando por uma cidade melhor. Boa. Continuando com as manchetes do Estádio 97, as longas manchetes do Estádio 97. Culpa rapaz. Do Mota. O Mota erra tanto. Uma hora de manchete, velho. Brincadeira. Sem um erro, hein? Chupa, Lê. Você não cometeu nenhum erro? Ah, não. Você não botou a portuguesa no interior de São Paulo. Mas isso não é manchete. Isso não era outra coisa. Faz parte do contexto. Não. Era manchete, não. Ah. Tá vendo? Já quer roubar. Ô, RG. Diga. É verdade que a diretoria do Santos foi lá perguntar do Gabigol? E se assustou com o preço dele? Eu acho que isso tá mais para um assim, política. Assim, um é, eleição. O espelho da reeleição, da tentativa de reeleição do Modesto, entendeu? Se Gabigol, mas ele é o maior começo com cheiro de triste fim. Se a gente for passar pela campanha, Robinho, Diego e agora o Gabigol. Quer dizer, sabe... Acho mas que... o RG Santos sim, foi aumentar a proposta, sim. Vai continuar? Vai insistindo? Ele falou que não quer, né? Ele falou que tá feliz lá no Galo, pô. Mas não quer dizer não. Tu falou que o Santos vai dar uma aumentadinha aí na proposta. Nossa. Ó, e o pai do Neymar, né? Diz que tá vindo pro Brasil aí pra selar o futuro do Lucas Lima. Precisa resolver o problema do Lucas Lima, né? Então, quem pode resolver é o pai do Neymar, né? Vai lá na Leiloca. O RG... devem se encontrar com a... Fala, mano. O próprio Santos, ele deu um tiro no pé quando ele fez aquela proposta lá de renovação. Quando ele ofereceu lá 45 milhões aí em 3 anos. É um absurdo, dá mais de R$1 milhão por mês. Aí como é que você chega no Robinho e fala, só tenho 200 pau pra te dar? Sim, se confirmar ainda, burrice, né? A grana que deve pro Robinho, né? Você imagina? Então, RG, mas eu tinha ouvido uma declaração da advogada dele falando que ela tinha entrado em acordo com o Santos e que o Santos estava pagando aí esse montante que era de 3 milhões aí, referente àquela última dívida que o Santos deixou para trás. Sim, mas não deixa de continuar sendo um tiro no pé, né, mano? Porque você vai ficar pagando uma dívida em prestação para um cara e oferecer 45 milhões para o outro, né? Quer dizer, mas essa proposta aí, né, RG? Você sabe que essa proposta aí era para ele não aceitar. Você já pensou porque... se o cara topa? Não topa. Foi que nem o Luiz Álvaro, que Deus o tem em bom lugar, quando fez a proposta pro Ganso. Sim. Para ele ficar, porque o Ganso já tava acertado, tava tudo certo pro São Paulo. Já sabia, né? Só é pra né? justificar pra torcida, pro conselho, olha... Tentamos, eu né? tentei segurar até o máximo. Isso imagina. Isso é verdade também. Que o Lucas Lima... só que aí tem esse negócio que o Mano falou, né? Enquanto é a partida... mas se ofereceu... É óbvio que ofereceu. Ofereceu da boca pra fora. Duvido. Pode oferecer, duvido, lógico. Duvido. Pode oferecer. Duvido que o Santos ia pagar 45 milhões de reais pro Lucas Lima por 5 anos. Ô, RG. Eu também acho que seria uma puta loucura isso. Vi notícias lá de Santos que o Elano pode deixar o Lucas Lima fora do jogo. Você acredita nisso? Acredito que não. Eu acho que... Até não pra tem não, peito. Até que vai mudar isso? Até, porque... E pra não criar mais desgaste ainda, porque... Se não... ele já mudou no primeiro tempo, lá no segundo tempo do jogo, né? Tudo bem, mas evita. Se já tá resolvendo a situação do cara até o final do mês, porra, bota o mas cara. Mas será que o grupo não tá puto com o cara, RG? Com quem? Com o Lucas Lima? É, mas aí você vai... O Vanderlei quase falou, né? Mas no grupo você vai ter uma divisão. Você vai ter a divisão que certamente vai estar a favor do Elano, mas você vai ter também uma turminha que certamente vai estar tá do lado dele, né? Vai estar a favor do Lucas Lima. RG. Fala, RG, mas fala pra mim, o que muda o Lucas Lima ficar de fora do próximo jogo? Nada. Não jogando nada. Ué, mas se ele não jogar nada, atrapalha o time. Não, nada, acabou. Se ele não jogar nada, atrapalha o time. Se ele não jogar nada... Já foi, nada, já. Nada. Eu também, cá, os caras estão preocupados aí agora no Réveillon. Eu acho... Lima, eu acho já fazendo as malas dele. Eu acho que serve muito mais pra incendiar mais ainda, criar mais burburinho ainda do que resolver tecnicamente alguma situação de jogo. E o David Braz e o Bruno Henrique estão prontos aí pra jogar. E o Chipre quer o Caju. Quer o Caju. Caju vai pro Chipre, hein? Nossa, o Caju já foi pra tanto lugar também, né? Pelo amor de Deus. Ô Mota, quem nasce no Chipre é o quê? Chipriano. Ó! Tem uma rua no Ipiranga, né, RG? É Chipriano Barato, né? E agora? Peraí que não tá. Cadê? Cadê? Foi escovar o dente. Foi escovar o dente. Então, chupa, seu trouxa. Nossa. Paga mais uma pro mano aí. Paga não, aí, seu trouxa. Mas você tem que vir com a informação completa, ô Mota. Qual que é o time do Chipre que o Caju vai? Vai. Chupa, seu trouxa. Apostou aí que eu ia errar? Cadê, seu trouxa? Nossa, sua banha. Aí, ô idiota, não é chipriano, é cipriota. Nossa. Ah, eu tenho obrigação de saber. Saiu gol, viu, Sombra? Que nasce no Cazaquistão, é o quê? Tem gol. Gol de quem? Tem gol. Gol do Atlético Paranaense, agora Ponte Preta 2, Atlético Paranaense 1. Bom, aí tá certo, aí tá legal. Tá certo, tá bom então. Estádio 97 da Energia 97 tem o oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Também sempre TCL, a marca de TV que mais cresce no mundo. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Oferecimento da Stella Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Também oferecimento de McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Quarta-feira é dia do clássico dos clássicos Big Mac. E amanhã, Cheddar McMelt por apenas R$8. Aproveite! Quem dá mais? Opa! Leilão de Natal do Estádio 97. E aí, você ainda não participou do leilão de Natal do Estádio 97? E aí, sabe como que funciona? É uma ação solidária do Estádio 97, onde através de doações você pode conquistar o seu direito de ser estranho no ninho. Então você vai lá no nosso site, 97fm.com.br/leilão de Natal. Faça seu cadastro e dê o seu lance. Essa semana, os lances deverão ser dados em quilos de feijão. Quilos de feijão. Aí, aquele que der o maior lance... pode acontecer de dois, um ou mais, darem o mesmo lance. Sim. Então vamos supor, que o maior lance foram 300 quilos. Sim. Foi de 300 quilos. Sim. Se dois derem lance de 300 quilos, os dois ganham. Os dois ganham, tá bom? É assim que funciona. Aí você fala, mas que horas que termina esse leilão aí pra eu dar o lance? Termina na sexta-feira às 4 horas da tarde. Sexta-feira às 4 horas da tarde. E tem mais, todo mundo que der o seu lance, independente de dar 1 quilo, 2 quilos, 3, não importa a quantidade que você der, você já concorre também a uma vaga de estranho no ninho através de sorteio. Todos os produtos arrecadados serão doados a instituições beneficentes credenciadas pela Energia 97, tá bom? Sexta-feira a gente bate o martelo e divulga o vencedor do leilão dessa semana na edição Quilos de Feijão. Vai lá, regulamento tá lá no 97fm.com.br/leilão de Natal. Semana passada tivemos um vencedor, eu não tenho aqui o nome, mas o vencedor doou 600 quilos de arroz, né? E tivemos também mais um vencedor por sorteio, tá bom? Show. Bacana, participe. Aprendeu o Tony da Lua aqui, hein? Tá agredindo ali, Sombra, ó. Lurdinha! Lurdinha! Ele tá louco pra te pegar. Tá louco pra pegar o saco do feijão. Ô, feijão! Ah, é. Ah, vamos agradecer o apoio da Carolitrans.com. Carole com K, Carolitrans.com, que está estocando as doações arrecadadas aqui no leilão do Natal do Estádio 97. O Ale tá apanhando. Ele tá fora, completamente fora do controle. Agora o Décio Piscinini tá louco. Ô, Marcão, leva o Mota pra brincar com o pessoal lá na rua. Vamos lá, Motinha, vai. O RG não levou ele pra passear hoje. Vamos lá, Sombra. Só pra... Leva a bota pra passar com o pessoal da intervenção militar lá na Paulista. Só pra avisar o pessoal. Sai daí, mano. Principalmente aquele cocotinho que tá lá no Rio na Barra. Sim. Aí no caso são duas. Qual dos dois? Né? Não, tô falando desse Nutella aí, desse Nutelão aí do mano. Ah. E fala amanhã, aí, se o meu Corinthians for campeão. Seu Corinthians, Tem decreto e escalação especial pro Timão. Amanhã? Ao vivo aqui, tudo. O decreto de sexta-feira normal para dar uma soltada na muscula. Ah, legal. Mas bacana. É um decreto só para o Corinthians, uma escalação só para o Corinthians campeão brasileiro de 2017, ok? E eu espero que você inclua o Romero, o herói corintiano, nesse decreto. Na escalação, evidentemente, né? E no decreto também. Dona Encrenca torce para que time? Espero. Ela é palmeirense. Palmeirense? É. Mas aí tem uma briga com seus outros 75%. Ah, então vira 50%. Não, não vira porque eu normalmente. Ué, assim, tudo que é dela não é seu? Não, quando eu tô longe dela, eu sempre sou contra ela. Daí quando eu tô a favor, daí eu vou, né? Tá certo. Pra não ter problema lá no coisa. Vamos aos ouvintes. Vamos lá, momento sem parar, três ouvintes na sequência, sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa, ative onde quer que esteja. Sem parar sua vida no seu tempo. Toca as Drubal. Não adianta ter tanta idade sem capacidade de raciocinar. Até o Motinha me botou no chão quando eu tremi tentando andar. Trocadilho fraco já rendeu meu saco. Sem o andador vou me aposentar. Eu comprei Playboy da Dercy Gonçalves, a mulher mais nova que quis namorar. Tô aqui tremendo, suando e gemendo, escolhendo a cova em que vou me deitar. Isso, ai! Abaixa, RG! Ai, lambeu! Ai, lambeu um ladreiro! Que isso? Mas você tem a Playboy da Dercy? Não. Alô? Ela tem um Playboy? Quem fala? Diogo. Ô, Diogo, tudo bem? Diogo do quê? Barbosa. Você é bom? Ah. Quanto vai ser o Diogo hoje? Ai, ó. Todo mundo achou que ia ser o Ia Feliz. Olha aí. Seis. Ali. Você esperava que ele ia pro Ia Feliz. Então, mas ele... Aí é que tá ali surpreendendo. Ó, posso falar? Esse foi aquele passe de peito, tá ligado? Que o cara espera negativamente. Passa o senhor. Ah, não achei. Achei a Feliz ia ter gol de letra. É igual, geralmente, quando o Ronaldinho jogava. Ele olhava de um lado e tocava do outro. Tocava do outro. Você acha que vai lá, mas não vai. É igual. Enganei todo mundo. Ale, você esperava o quê, Ale? Ale, nota 6. Temos um jogo. Boa. Parabéns, hein? Mesmo porque amanhã eu vou dar nota pro seu decreto, hein? Boa. Então fica esperto. Não, tô elogiando agora. Ameaçando agora, hein? Viu? Velho. Tá vendo, mano? Como é bom? Qual que é o bairro? Bairro que você mora? Eu moro em Cuiabá, no Mato Grosso. Aí tem um som pra cada um aí. Um som. Iabá, pra quem não sabe, significa do mundo. Aí sim. Mota não entendeu. Não entendeu. E é frio aí, né? Oh, 50 graus. Frio pra caramba. É, tá 45 na sombra hoje. Um gelo pra cada um. Tá 45 na sombra. Nossa. E qual que é o time que você torce? Eu sou Coringão, né? Campeão brasileiro. Aparece todo lugar agora, hein, velho? Ô, Diogo. O Corinthians que fala, foi mano. Aí taxado com uma quarta força no início do campeonato pelo seu Alexandre Oliveira. O Corinthians deu a volta por cima e calou todo mundo, mano. E aí, irmão, o que você achou dessa campanha do Corinthians nesse ano de 2017? Você tava esperançoso que o Corinthians pudesse conquistar o que conquistou? Ou você acha que foi surpreendente? Ah, foi surpreendente, hein, mano? Quando começou o ano lá, acho que todo mundo ficou meio com o pé atrás, viu, cara? Mas aí foi passando o ano, o time foi ganhando confiança... E aí não teve pra ninguém, né, cara? E a quem você atribui, talvez, aí o rótulo de herói desse título do Corinthians, o brasileiro? Ah, tem umas peças-chave aí, né, cara? Eu acho que O time do Corinthians, ele trabalhou muito na parte da tática, parte física, né? Falta um pouco de técnica, mas os grandes personagens aí é o Jô, pra mim é o Jô, o Romero. Nossa. O Balbuena aí teve um ganho técnico absurdo nesse campeonato, assim, pelo ano passado não dava pra confiar muito, mas o cara esse ano jogou muito. Graças ao Pablo. E, né? É isso que eu ia falar, graças ao Pablo, né, mano? Sim. Ah, não sei não, viu, moçada? O Pablo ficou muito tempo fora e o cara representou, né, do lado dos moleques que entrou. Você não inclui o Cássio nessa lista? Oi? Você não inclui o Cássio nessa lista aí? Cara, o Cássio, ele, assim, teve um problema ano passado, mas a gente já sabe do que ele é capaz, né? Acho que a gente deve dizer do renascimento do Cássio, mas que ele era capaz, todo mundo sabia, né? Ele, o João, no caso, é voltar a jogar bem, né? Ô Diogo, com relação ainda aí aos jogadores aí, eu comentei do Pablo, por mais que o Pablo tenha ficado fora durante alguns jogos aí do Campeonato Brasileiro, mas o Balbuena só melhorou, ele só se tornou esse zagueiro confiável que ele é hoje, graças ao Pablo, porque quando o Balbuena fazia a zaga ali com o Pedro Henrique, o Balbuena também era um zagueiro aí que não era um zagueiro ruim, não era um péssimo zagueiro, mas ele também não era um zagueiro confiável, o Balbuena errava demais, cara. Então com a chegada do Pablo, e o Pablo chegou jogando muito, o futebol do Balbuena cresceu. Então o Balbuena aí ganhou status até de xerifão, a torcida passou a idolatrar o Balbuena, e aí ele deu tranquilidade talvez aí pro Pedro Henrique, quando eles precisaram jogar juntos aí, para que o moleque não tivesse talvez aí naquela afobação, enfim. Então o Balbuena ele melhorou muito graças à personalidade do Pablo e à segurança que o Pablo deu para que o Balbuena ficasse tranquilo em campo também. Mas no começo o Balbuena não era esse zagueiro que tem se mostrado hoje não. Mas inclusive, ô Diogo, uma outra peça, e eu acho que na minha avaliação, se eu fosse perguntado a respeito disso, eu acho que o principal nome do Corinthians nessa campanha, não só do Paulista, mas o brasileiro também, é o Carilli. O técnico do Corinthians aí que também chegou desacreditado, todo mundo, pô, não tem tu, vai tu mesmo, o Corinthians tava com aquela falta de dinheiro, não tinha como contratar um treinador mais renomado, o elenco do Corinthians também aí não teria lá grande investimento, então o cara ele acabou recebendo uma chance que ele já deveria ter recebido ano passado, ele deveria ter sido efetivado desde a saída do Tite, mas aí houve aquele problema, trouxe o Cristóvão, depois aí posteriormente trouxeram o Oswaldo também, e o cara ele acabou ficando... O Cristóvão é uma invenção de técnico, né, cara? Que pelo amor de Deus, alguém inventou que ele era técnico e a turma acreditou. Quem, o Oswaldo ou o Cristóvão? O Cristóvão. Então, cara, a diretoria acabou errando nesse sentido, porque o Carilli recebeu uma pequena oportunidade no intervalo de um para outro. Entre o Cristóvão e o Oswaldo, o Carilli ficou algumas partidas, mas também não conseguiu fazer um bom trabalho naquela oportunidade e acabou sendo rebaixado novamente aí para auxiliar. Mas se o Corinthians tivesse, talvez, mantido o Carilli no ano passado... Eu acho que ele fez um bom trabalho no ano passado, que ele não teve tempo. Não, então, mas ali o aproveitamento dele não foi tão bom, porque ele pegou um time desmontado, graças ao Cristóvão Borges, que quis colocar o dedo no trabalho que estava dando certo no time. Era ruim, hein? E ele ferrou com o time inteiro. Meu então Deus, o Carilli, ele pegou um time destroçado, ele não conseguiu fazer com que o time tivesse uma sequência tão boa. Então ele acabou pagando preço alto justamente pela incompetência do Cristóvão. Não, mas eu acho que independente do resultado, a fase Carilli do Corinthians em 2016... foi um dos melhores momentos do time. É porque eu vou dizer pra vocês, hein, mano. Vocês tiveram na sequência, né? O Cristóvão, depois o Oswaldo, é isso? Foi o Cristóvão, o Carilli, ficou umas partidas ali, depois veio o Oswaldo. Tampão, né? Olha, só uma informação. Mas esses dois na sequência, que meu Deus, hein? Só informação, acabou a Ponte Preta e Atlético Paranaense. Ganhou? A Ponte ganhou? A Ponte ganhou por 2-1. Mesmo ganhando, não sai da zona de rebaixamento. Tá feia a coisa pra Ponte, cara. Tá com 39 pontos, o primeiro fora da zona também é o Vitória. É o Vitória com também 39 pontos. Olha aqui essa pontuação. Pega quem agora? Aquela pontuação de 45, acho que vai subir. Chapecoense. Vitória pega a Chape fora agora. Então agora tem o Vitória com 39, Curitiba com 40, Fluminense com 43. Esses são os times aí. Acho que a Ponte ela precisa de 3 vitórias em 4 jogos. Eu também acho que a Ponte vai ficar pros 44, 43. Essa pontuação cai. Sabe por quê, Domênico? Você está falando após uma rodada, né? Mas você tem que ver o que é o seguinte, ó, próximas rodadas aí, olha. Você vai ver, ó. O Fluminense joga com a Ponte lá em Flu. Supondo a Ponte, vai a campanha da Ponte. Aí a Ponte recebe o Vitória. Um mata o outro. Ponte e Vitória, sim. É um contra o outro aí. Esse jogo vai definir quem cai. É o penúltimo? E aí a Ponte visita o Vasco brigando por vaga na Libertadores. Difícil, hein? Acho que a Ponte quantos pontos a Ponte, você cara. Acha que a Ponte soma? Nossa, visita velho. O Flu, visita o Vasco e recebe o Vitória. E o Vitória joga muito bem fora de casa. Jesus! Acho difícil a Ponte. Eu vou dizer. Pontos isso aí. Não sei se faz 5 ou não. Eu também acho que não. E 5? Vai pra quanto? 44, no máximo. Esse resultado foi semi-bom pro São Paulo, né? Porque o Furacão podia chegar a 48 pontos, né? E ficar ali no bololô. Verdade, verdade. Boa. Ô Diogo, só pra finalizar nosso papo aqui também, o título já tá sacramentado, o Corinthians aí possivelmente já conseguirá uma vitória contra o Fluminense hoje. Oxe. E já comemoraremos o heptacampeonato brasileiro hoje. Mas se a gente parar para analisar, tem algumas vagas ainda da Libertadores que estão em aberto. Principalmente aí a sexta e a sétima vagas aqui, que hoje são ocupadas pelo Botafogo e pelo Flamengo. O Botafogo com 51, o Flamengo com 50, o Vasco na rabeira ali com 49. Aí você tem Bahia com 46, o Atlético Mineiro com 46 e o São Paulo com 45. Quem você acha que pega essas duas últimas vagas para Libertadores, cara? Eu acho que o Vasco e o Botafogo, se ficar só o G7, é Vasco e Botafogo. Não? Eu também acho. É mesmo? O Vasco, se não tirar o lugar do Flamengo, cara, vai ter uma guerra aqui. Nossa, cara. O que acontece no Flamengo hoje é o que acontece com 90% dos brasileiros. E hoje é aniversário. Os caras não querem saber. Você pode pegar. Os técnicos brasileiros, eles são mais ou menos ao mesmo nível. O que que muda? Muda na hora que eles conseguem vender o peixe pro elenco. Você pega lá, o Alberto Valentim é muito pior que o... Na minha opinião, ele não é muito pior que o Cuca, ele não é muito pior em termos de conhecimento. Os caras estudaram pra caramba. O que ele tá fazendo com o Palmeiras hoje? Ele foi lá e vendeu o peixe dele, os caras abraçaram e falaram, vamos tentar. Estão tentando. O Carille é a mesma coisa. O Jair Ventura é a mesma coisa. Aí você traz um cara de fora, num ambiente que só tem estrela. Os caras com o rabo cheio de dinheiro. Se você não fizer um discurso muito, muito bom pra convencer esses caras a correr pra você... Esquece, irmão, não vai em lugar nenhum e aí tá a prova. O Atlético Mineiro é uma prova disso esse ano, o Flamengo. Você falar que os caras não sabem jogar bola, lógico que fazem, os caras não querem correr, velho. Vocês acham que os jogadores do Flamengo, e você também, a pergunta pro Vinte, o Diogo, não gostaram da saída do técnico que hoje tá no Vasco, Zé Ricardo? Eu acho que não. Eu acho que eles não gostaram, mas eu acho que, tipo assim, o Zé Ricardo, ele tem um... Ainda tem aquele... O discurso dele ainda ele não consegue convencer. Eu acho que, sim, os caras não estavam totalmente fechados com ele. Eu falo pra você que acontece, assim, na minha opinião, o que acontece hoje no futebol brasileiro... Aliás, desde que o Ronaldo voltou com 180 quilos, deitou no futebol brasileiro, acabou o futebol brasileiro pra mim. O cara tinha 200 quilos e deitava aqui. Não tinha como. Aí é o seguinte, hoje a gente é craque, vive uma... Não, ele é craque com 200 quilos, mano, pelo amor de Deus. Veio, mano, não conseguia, os moleques novinhos de 20 anos não conseguiam marcar o cara, meu. Você tá de brincadeira, o cara tem 200 quilos, ele subia a escala do Pacaembu, morria. Pô, ele meteu uma corrida naquele Rodrigo lá, que ele tá até hoje procurando o Ronaldo, velho. O Rodrigo, ele tava com embolia pulmonar naquela época, o Rodrigo corria e cuspia sangue. Não, mano. Mas é verdade, mas ô Diogo, por exemplo, o Ronaldo... É igual o Messi, o Cristiano Ronaldo, esses caras aí, eles são gênios. O cara, Maradona, esses caras aí mesmo quando param, se ele volta depois de 6 meses aí a atuar, se o cara foca, meu irmão, ninguém segura os malucos, mano. O Ronaldo Fenômeno, não acho que o futebol brasileiro naquele momento tava tão ruim, tava péssimo assim. A gente tem que valorizar também o papel do craque, né, mano? O Ronaldo Fenômeno... Cara, mano, desculpa, mas eu tenho que concordar com algumas coisas que o Alê fala. Obrigado. O Romero tá deitando, pai. Obrigado. Tá deitando. O Romero não consegue dominar uma bola. O Romero é um herói, comigo. Cara. Ele é um herói. Ele corre pra caralho, arrasta a bunda no chão, mas o cara, pelo amor de Deus, ele... Desculpa. Era e se o Romero, ano que vem, for indicado pros melhores do mundo? Não. Qual vai ser a cara do Alexandre Oliveira? Para com isso aí, mano. Não sei. Ô, Diogo. Deixa eu acender a luz aqui que tá um escudo, peraí. Então tá bom. Diogo, um abraço pra você, obrigado pela audiência em Cuiabá. Boa. E dizem que Cuiabá é uma palavra que tem origem dos índios bororós. Sim, sim. Ô, Diogo, e aí Cuiabá também tem uns esquema bom aí pra fazer, não tem? Os negócio de pescaria que depois você fica numas aldeias aí que tem umas festas aí, não tem? Rapaz, aqui o trem é bom, não posso falar muito, porque tu sabe, né? Você tá ligado, ah, é bom. O negócio é bom. Mas o trem é bom aqui, viu? Boa. Tá certo. Diogo, um abraço pra você, cara. Obrigado pela audiência. Imagina, obrigado, moçada. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Vamos Valeu. Lá. Segundo ouvinte do momento, sem parar ainda mais fácil. Compre seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Assassinar o português. Assim veio a mula do Mota que não sabe escrever. Tem o QI de uma porta que correr. Morre desgraçado com essa voz. Mas não sabe ao menos ler. Só fala asneira e muita groselha. De futebol sabe menos que um ET. Vamos jogar um motinha lá fora com uma bacia de capim pra ele comer. Vamos jogar um motinha lá fora com uma bacia de capim pra ele comer. Tua mãe também. Isso! QI de uma porta de correr, vocês não vão falar assim no Mota, não. Vocês não falam assim. Ah, é, Marcão? Não, você é meu brother. Você vai ver só. Quando tocar sua musiquinha da Mona, você fica putinho. Nós é brother. Alô? Que música? Alô? Quem fala? Da Mona. Silvio Meirinho. Como é que é o nome? Silvio Meirinho. Isso. Nome do... Como é que é? Silvio Meirinho. Silvio Meirinho. Do que mais? De Oliveira. De Oliveira. Quantos anos, ô Silvio? 52. 5.2. Ah, 5.2, RG. Boa. Vou fazer uma pergunta. Quero ver quem vai responder. Onde, como e onde moram os rimeirinhos no Brasil? Sensacional! Sensacional! Porque agora salvou mesmo. Já acabou? Aí, RG! Valor de PI, 3,14. Que? É mais fraco que você falou? Sopa de hospital. E é muito. Você não conhece os rimeirinhos? Não, 3,14 para isso é muito. Oh, é muito o quê? É muito pouco, RG. Você merece 10. É, merda. Você vai ver. Qual que é o bairro que você mora, irmão? Jardim Lusitânia. Lusitânia. Lusitânia. A Lusitânia gira. E... Então, o mundo gira e a Lusitânia, Lusitânia roda. E o time? Corinthians! Coringão, Coringão! Olha o Corinthians, que tá criando um clima de felicidade. É nós, graça, é tudo nosso. Fala, ô Silvio, cara. Na América do Sul aqui eu não vejo mais um adversário à altura do Coringão. Eu acho que o Corinthians tem que mudar a razão social para outro país para disputarmos talvez o campeonato mais forte. Ah, vai pro campeonato brasileiro. É verdade. Vai, esse campeonato brasileiro tá muito fraco pro nosso nível, cara. Aproveita. Vamos disputar a Champions League, mano. Tamo vendo tá o segundo turno, mano. Como é que tá do nível de vocês. Ô, imagina, velho, imagina. Então, pra você ter uma ideia, o segundo turno do Corinthians, que o Corinthians tem a 10ª campanha, pra você ter uma ideia, o Corinthians ele não foi alcançado. A diferença mínima que chegamos aí desde a 5ª rodada no Campeonato Brasileiro até agora, a 33ª, 34ª já, né? Quarta. Inclusive tem alguns times que fizeram a 35ª já. Enfim. A diferença mínima foi de 5 pontos. Isso mostra a superioridade do Corinthians. Isso mostra a jorrada que nós demos no Brasil. Não é só nesses coitados aqui de São Paulo, não. Porque o Corinthians pegou, por exemplo, o Porco. 3 jogos, 3 coros nesses coitados. São Paulo, então, não lembro qual foi a última derrota pra esses pregos. Nossa. O Santos é nosso juiz, filho. Né? Você não lembra, né? Ah, é pro inferno. Vai pro inferno. Do juiz, você não lembra. Não tem mais graça, não temos mais rival no futebol brasileiro, Silvio. Sim. E hoje vem... nós estamos só dando espetáculo, mano. Ano que vem tem árbitro de vídeo. Eu quero ver se vocês ganham essa quantidade de clássica. O Corinthians ele não tem mais cobrar ingresso. O Corinthians tem que cobrar agora com o Vera Artístico. Eita, nós. É lógico que é. Para, ô, Silvio, é muito, na sua avaliação aí, o Corinthians ele tem alguns jogadores aí que podem deixar o clube agora no término do Campeonato Brasileiro. Entre eles estão Pablo, Guilherme Arana, Jô... Talvez aí, quem sabe, o próprio Rodriguinho. O último que sai apaga a luz. Quem você hein? Entende que não pode deixar o Coringão aí nessa janela de transferência? Infelizmente, mano, é a situação que a gente vive no país, o futebol em geral, né, do Brasil, todos os times acabam sofrendo com isso, né? Tem uma revelação, o clube acaba perdendo porque não tem condições de manter o jogador aqui, né? Mas... eu acho que puder segurar aí o Pablo, né, uma defesa bem armada, já é uma grande coisa, né, para o clube poder ter um pouco mais de regularidade. Uhum. Mas com relação, por exemplo, aí, aos possíveis reforços que virão também, cogita-se o nome do Zé Rafael, não sei se você conhece, é o meia do Bahia, que tem feito um bom campeonato brasileiro. Temos o Roger, Bahia. Também, o centroavante do Botafogo, que acabou passando por uma cirurgia recentemente aí também para corrigir um probleminha de saúde, mas já voltou a treinar, tá treinando agora a parte física. É verdade que o Inter tava atrás dele, mano. Últimas. Sim, o Inter quer. Mas quem que é o Inter na fila do pão quando o Corinthians tá envolvido, né, irmão? Ei, aí não sai na foto, Paquito, você tá de brincadeira. É, quais seriam as posições que você entende, ô, Silvio, que o Corinthians precisa hoje de alguns reforços para poder termos um time mais qualificado para a disputa da Libertadores ano que vem? É, eu acho que o Zé Rafael seria uma excelente contratação, né, mano? Ele realmente está se destacando, jogando bem lá no Bahia. Responsável, talvez, pela grande campanha do Bahia, que pode ir até para Libertadores, né? Então, mas aí você vê. Quem que chegou lá e deu um jeito no Bahia, gente? Carpegiani! É verdade. O Carpegiani. Porque, ó, o Zé Rafael, ele vem se destacando no campeonato. Sim. Mas o ponto de virada foi a chegada do Carpegiani. É. Foi o grande ponto de virada. O Guto tava lá e foi pro Inter, ele tava bem também o Bahia. Quando mas tava foi bom, faz tempo. Mas depois colocaram o Preto Casagrande lá. O Bahia chegou a estar ali embaixo, brigando pra não cair. Hoje ele tá aí bem no segundo turno e livre de rebaixamento. Mas aí é que tá a sombra. Por isso que eu defendo o treinador experiente, cara. O Carpegiani não é nenhum gênio como treinador, mas, mano, ele faz feijão com arroz, cara. Paulo César Carpegiani. Ele gostava de uma inventada, né? Ah, na época do São Paulo sim, mas agora ele faz mais arroz e feijão agora, né? É verdade. Mas, cara, não, professor pô, o Bahia, Bardal, não era? É, o Bahia permanecer na Série A é o grande objetivo. Nesses times do Nordeste, Sombra, na boa, o único que pode almejar alguma coisa em termos de, não digo nem conquista, talvez aí uma vaga de Libertadores aí com o passar do tempo, é o Sport, cara. O Sport é o time que tem mais dinheiro no Nordeste, é o time que tem a melhor estrutura e que possa talvez brigar aí com os times do Sul e do Sudeste. Mas agora, oh, mano, vai perder relevância total no Nordeste pro Fortaleza. O Fortaleza vem aí. O Rogério se apresentou hoje, né? Se apresentou hoje. Eles fizeram até... O Fortaleza fez uma peça lá falando assim, né? É, deixa eu ver aqui. Ah, quer ver? Já tínhamos o escudo parecido, agora temos o mesmo mito. Tricolores do Morumbi, sejam bem-vindos ao Tricolor... O que é tricolor do quê? Do PC? É isso que eles chamam? PC. Tricolor do PC, ou seja, uma bela ação de marketing aí do Fortaleza, agregando o torcedor de São Paulo lá. A torcida abraçou o Rogério lá, recebeu com muito carinho e tal. É verdade. O pessoal tá bem empolgado lá, né? Tá empolgado, tem bastante São Paulinos também no Ceará, né? Tem. Agora, que coisa, é triste, isso não acho legal, né? O Wesley podendo ser rebaixado aí pelo Esporte, isso não é legal. E é um jogador que se dedica tanto. Se a gente tiver dedicação do talvez jogador... Vanderlei que levou, né? Vanderlei que levou, mas aí, ele foi embora e deixou. Aí sai e deixou o pacote. Puta, né? Mas você vê na coisa cara mais Wesley, né? Quais combinando do nossa, que Vanderlei velho. Mais Wesley. Mas é o símbolo da raça, talvez, né? Você vê na cara dele, raça, né? Olha, a preocupação, não, tá zona de rebaixamento, com as derrotas. Mas tá andando de fralda, né? O Sport tá em 18º com 36. Quanto tempo? Qual foi a última vitória do Sport, olha? Não, tem uma vitória nas últimas 17 partidas. Nossa, tá só bem, não né? cai tá por bem. Milagre. Porra. Mas só com milagre. Santos conseguiu perder pontos pro Vitória, pro Sport, velho. É. Dentro de casa, meu Deus. É verdade. Ô, Silvio. Oi. Um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Ó, comemora, mas com moderação. Moderação, hein? Olha, hoje eu já tô com o manto preparado. Já que eu ganhei de um amigo irmão. Meu palmeirense, o Maleco. Maleco. Nós somos irmãos, Domênico, fala aí. Porra, velhinho, porra! Porra, trouxa! Ele vai falar trouxa! Porra, velhinho! Nós temos rivalidade só dos times. Ah, Domênico. Agora eu vi uma cena na cozinha nojenta, velho. Qual? Acabou o café. Ah. Pra quem não sabe, vou falar ombros bastidores. Ah. Eu fiz o café. Tava o Domênico baixando a calça, pegando a cueca dele pra fazer o café. Pra Deus, que nojo, velho. Azar das pessoas da rádio que tomam café. Mas então, pera um pouquinho. Então o Mota, não sei, talvez... Seja o caso de entrar no Cato Online pra procurar um emprego, porque ele tá aqui mais por causa do café, não é? Sombra! Oi, diga, Silvio! A cara do Bota! Diga, Silvio! Eu tô aqui pra ti. Eu queria agradecer aí a vocês, eu escuto vocês todos os dias. Boa, e de uns tempos pra cá, consegui até fazer minha mulher gostar de ouvir vocês. Opa! Porque nós somos um programa... Nós somos um programa que luta pela igualdade, pelo empoderamento feminino. É verdade, ela hoje assiste aí, ouve vocês sempre, e agora há pouco foi ela que tentou, ela já vem tentando há algum tempo, eu vou ligar, e ela que conseguiu a ligação. Você arrumou um servicinho pra ela, né? Não, ela é sensacional, homem, RG. É isso aí. Cátia Vital, fala pra ela que eu amo muito ela. Aí sim, boa. É. E hoje, quarta-feira, é dia de fazer o porquinho pular, hein? Opa! É comemorada, né, Alcindor? Vamos fazer por educar, né? É, inclusive, a produção tá pedindo o Instagram dela. Que é isso? Quer furar o olho do cara? Tá eu louco. Sou totalmente contrário a essa coisa de ficar pedindo o Instagram das moças que participam do programa. Isso não é legal. É. Programa que dá empoderamento à mulher. Ô, Silvio! Ela já é poderosa. É, tá certo. Ô, Silvio, um abraço. Obrigado pela audiência. Agora pra você e pra família aí. Obrigado, querido. Fiquem com Deus aí, sucesso sempre pra vocês. Um abraço. Valeu, irmão. Valeu. Falou, tchau. Boa. Vamos lá, tchau. Terceiro ouvinte tchau. No momento sem parar. Sem parar, você pega, paga no caixa, ativa e sai usando sem parar sua vida no seu tempo. Meu cabelo no sono, Parmeira perdeu tudo. Dracena pelo amor, Zé Roberto é vovô, Egídio é Cândido, Dudu. Como é que eu posso dizer com se o Borra é uma mentira? Coitado do porco. Quanto ele custa a leiloca pra dor. Vai, Dudu, agora. Se eu ligo a TV e ponho no jornal, Boneira até que tenta, mas Parmeira não tem mundial. Olha aí, freguesa. Pô, já encaixou. Tô bem entendendo. Nossa, que bem. Alô? Alô? Deitada, hein? Caraca. Alô? Falar nisso, tem um pamonha lá no Rio que tá louco, hein, meu? Todo dia, hein, ele bate no equipamento. É o pamonha, viu? Depois eu aquele é, viu, RG? Meu Deus do céu. E o RG fazendo problema, um terico aqui no saxofone. É. Legal, não? Terico. Alô? Alô? Quem fala? É o Domênico? Ele, quem fala? Ô, Domênico, o meu professor. Opa! Henrique Batista! Batista. Quem que tá na mesa? Quem que tá na mesa aí? O Sombra? É o Sombra, sensacional! Sombra, dá um pouquinho mais de reverb aí pra mim que eu vou fazer a vinheta do Domênico. Ó, dá um reverb, Sombra. Tá bom. Vamos lá, faça a sua vinheta. Mas sem essas crianças aí. Peraí, tem muita criança. Tá no programa da Xuxa aí. Você tá de brincadeira, ó. Tira cachorro, tira criança, tira mano, tudo, velho. Tá quieto, velho. O Dick tá num buffet infantil, velho. É o Dixon 5 quase, viu? Pô, e aquele macarrãozinho de buffet infantil, hein? Ai, que pô. Desgraça, hein? Esse é bom que isso aí gruda no lado direito aquele ali. Aquele molinho água, hein? Que desgraça, hein? Pô, é bom pra caramba. Mulher feia é igual a buffet infantil, né? Por quê? Só vale a pena ir se for pra comer, né? A comida de buffet infantil. Ou então também tem uma outra máxima, né? Mulher feia é igual ventania. Por quê? Só serve pra quebrar o galho. Ah, que isso, olha como é que vocês estão tratando a mulher. Cadê o empoderamento aí? Dá um reverbério aí pro Dudu, vai apresentar o Dudu. A igualdade, cadê o empoderamento? Uma partida de futebol feminino, né? Uma coisa deliciosa ver uma partida de futebol feminino. Muito legal. Você vê a questão tática, a né? Formiga, a formiga, né? Nossa, que dá aquele close na formiga futebol, suada. O futebol americano tem aquela que eles elas jogam de lingerie. Ah, é? Esse é legal. Esse é legal. Bacana. É bom, legal. A Band Esportes. Ele é bacana. Ah, é um grande jogo, né? Maravilhoso. Também de programa, hein? É, muito legal. Tá bom, bem. E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Você é corintiano, né, o Dick? Opa, é hoje. Hoje é a festa do título. Cadê? E aí, Dick, depois de tanto tempo aí, mais um título brasileiro. Depois mais de dois anos, título. O Corinthians tá embaçado, hein? É verdade, não tem mais pra ninguém, né? O Corinthians tá que tá podendo, hein? Pô, RG, hoje eu acho que, no mínimo 2-0 aí, brincando, e a festa já lá em Itaquera. A taça já vai ficar no lugar reservado, né? Acho que o Corinthians recebe a taça hoje mesmo. Mas não vão levar a taça? Não vão levar a taça. Não vão levar a taça. Não estão, vão. Estão com medo. Medo do quê? Que com medo? Já tá lá, já. Tem medo. Ah, mas, mano, que história é essa? Porque medo do quê de levar a taça? Então, Sombra, a alegação da CBF foi que talvez não haveria segurança. Não, não, não é por causa do metrô, não. Eles alegaram a segurança e a logística, viu, Domênico Gato? Falou que ia ser meio complicado transportar a taça e tudo mais. Mas, por exemplo, Copa do Brasil entregam a taça também numa quarta-feira. É, Copa Libertadores da América, a final também é de quarta-feira. Então foi uma grande vacilada da CBF. Não tem enviado a taça para a Arena Corinthians, cara. Por mais que você tenha mais tempo, ó, o Corinthians ele vai fazer a festa mesmo aí, Dick, no jogo contra o Atlético Mineiro. Então, ali já vai ser o jogo de festa mesmo, etc. Sim. Existia um certo, talvez aí, não vou dizer temor, mas existia uma possibilidade, talvez o Corinthians não ganhar o título hoje e a galera ficar com aquela cara de pano molhado. Mas que se dane. Ah, entendi. Mas que se dane, isso daí não é motivo. É lógico. O Corinthians gostou de entregar a taça no jogo do... Sim. Do Atlético, para poder organizar uma festa maior, explorar um pouco melhor aí, talvez, o evento. Mas eu acho que é tosco, cara. Você não tem que estar selecionando o jogo que você vai receber a taça. Se o Corinthians for campeão hoje, tem que levantar a taça hoje. Também acho. Com certeza. Hoje é um jogo simbólico, cara. Mas é que eles tentaram até mudar o jogo para o meio da tarde, como é um feriado. Uhum. Mas daí não pode por causa da televisão também, né? Tanto que ela vai passar o jogo hoje. A Globo tava passando o Man in Black. Mesmo sendo em São Paulo, né? Passando o Man in Black é a 20ª vez já. Então, ninguém aguenta mais. Mas a Globo tá certo, né? Tá pagando. Ah, o jogo decisivo, né? A Globo que, segundo uma testemunha no tribunal em Nova York, foi denunciada aí por uma testemunha como pagadora de propina para obter os direitos de torneios. Hein? Não só a Globo, né? Não só a Globo. Mas a Globo desmentiu, hein? Claro, eu sei. Eu tô dizendo que a Globo foi dita pela testemunha em Nova York. As duas emissoras, a Fox e a Globo. Mas a Fox Sports Estados Unidos, né? Sim. Televisa também, né? Era uma outra empresa aí que coordenava as operações aí, agora também aí parece que já trocaram também a razão lá e tudo mais. O executivo que foi denunciado, mano, hoje se matou na Argentina. Lanús, né? Um deles, né? Se jogou na frente de um trem. Que isso. Mas, mano, e aí? E pro ano que vem, qual já é o planejamento? Libertadores. Então, irmão, rezar, né? A tendência, cara, é saber quem que a gente pega lá do que vem da Champions, né? Pode ser Barcelona. Ou quem sabe até o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain tá prometendo mundos e fundos aí. Então, o negócio é o seguinte, cara. Eu gostaria, sinceramente, de pegar talvez um Real Madrid, cara. Imagina o Corinthians tendo o Real Madrid pela frente no final do ano lá. Imaginou, Dick? Eu já imaginei, mas ainda acho que nós temos que vingar, bater na cara do Barcelona, hein, pra vingar o Santos. Cara, não tenta, isso aí é só pros grandes, meu. É ou não é? Isso é só pros mas grandes, pros grandes. E o Corinthians é o quê? O Corinthians é gigante, não é grande. Pra ganhar do Barcelona, isso é só pros grandes. Pergunta lá em Barcelona. Quer roubar terra aí? Pergunta quem quer Raí lá em Barcelona. Não. Quer roubar até o nosso freguês, velho. Vocês também, vou falar uma coisa. Mas, ô Dick, o Corinthians aí, se a gente parar pra analisar, ele tem um time hoje aí que tá dando conta do recado. Pergunta quem quer Raí lá em Barcelona. Quer roubar até o nosso freguês, velho. Vocês também, vou falar uma coisa. Mas, ô Dick, o Corinthians aí, se a gente parar pra analisar, ele tem um time hoje aí que tá dando conta do recado, vencerá o Campeonato Brasileiro daqui a algumas horas. Meio xoxo. Mas o Corinthians ele precisa ainda de alguns reforços em algumas posições. Sim. Se você fosse talvez aí o dirigente hoje do Corinthians, aí, o diretor de futebol que cuidasse das contratações, quais seriam as posições que você contrataria algum jogador, algum reforço? E quais seriam os nomes que você indicaria? Ó, o atacante precisa, urgente. Precisa também um meia, entendeu? Porque o Rodriguinho, eu não sei, ele caiu muito de produção. A zaga também, não sei se o Pablo vai ficar, precisa de um zagueiro, né? E, assim, o essencial precisaria trazer um atacante, né? O Roger do Botafogo, né? Como eu vi você falando aí, estava acompanhando. Parece que ele passou por um problema e já está melhor. Seria uma boa aposta para o Corinthians. O ataque, eu acho que é essencial. Não sei se o João vai continuar. O Jô, ele tinha deixado meio claro, né, RG, que isso, se pintasse a proposta lá, que ele gostaria de retornar para a Europa. Se o Alê tem a informação aí também. Parece que existe um interesse muito grande do Borussia Dortmund no Jô. E ali no vestiário, muitos jogadores já ficam brincando com ele que ele vai jogar na Alemanha, na Bundesliga. Aí não sei, também tem muita Mas vou gente... te falar, hein? Ah. Vai fazer merda. Aí, sai do Corinthians, pode jogar no Borussia e vai dar 10 passos atrás da carreira. Eita, irmão. Ai, ai. Festival de besteira. Eita vírgula, velho. Meu Deus. Ué, desculpa, ele vai imagina sair que time... a gente não, vai uma aí, semana, vai mano, com essas baboseiras aí. Não, mas, ô, Matinha, na boa, ele vai sair de um time que vai ser protagonista ano que vem, no cenário sul-americano, pra jogar num time intermediário da Alemanha. Ah, aí você imagina a torcida do Borussia, né? Os caras um tempo atrás viram o Götze, viram o Reus, agora veio o coitado do jogo lá. Lewandowski, meu Deus. Na lateral também, acho que o Arana vai embora também, hein? O Arana vai embora, mano. O Corinthians tá trazendo outro lateral aí. A Arana e Jô, né, cara? Então, os mais próximos, né? Os mais próximos. O Arana acho que também vai embora. Então acho e que o Pablo, que talvez não fique também. Mas Pablo, qual é a música? E o Romero também, né? Romero deixa lá. O Romero vai ser o artilheiro da Libertadores do ano que vem. Esse incrível brasileiro, eu não sei como que não surgiram inúmeras propostas. Não, mas tem propostas. Tem oferta, tem. Tem da onde, ali? Faculdade de Medicina pra abrir o corpo. Então, e ele fazendo o gol do título contra o Palmeiras, você dá o braço a torcer, né, seu Alexandre, recalcado. Ô, Dick, um abraço pra você, boa noite. Já tem o merchan do Mac? Tem, claro, sempre. Então vamos lá, McDonald's, todo dia é dia de clássico no McDonald's. Ganhou um par de vouchers da Mac, oferta McDonald's, parabéns. Opa, Sombra, eu vou Mac, aí, né? Até, logo logo também vai fazer mais uma visita pra vocês. Legal. Ô, Ale, oba. E o nome dele lembra aquele grande sucesso, né? Qual, RG? Dick. Que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Boa! Muito bom, muito bom. Essa foi boa mesmo, chupa ali. Aliás, essa musiquinha aqui foi feita em cima dessa, né, ó? Que me adianta ter tanta idade sem capacidade? Tá bem, é verdade. É isso mesmo. Sensacional. É verdade. Valeu, Dick. Valeu, Sombra. Um abraço pra você. Valeu, Dick. Sensacional. Tchau, tchau. Valeu. Foi o Dick, o nosso 26. Sensacional. Esse foi o momento Sem Parar. O Sem Parar tem sempre novidades pra você. Agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. São mais de 1000 pontos de venda. Quando você encontrar um display, pegue a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos pra você sair usando. E nos totens é tão fácil quanto. Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos e pronto. É só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. Simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Troca de óleo, filtro de óleo e de combustível por apenas 3 parcelas de R$ 59,00. Só nos distribuidores Ford. O Estádio 97 também tem oferecimento dos amendoins Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, o seu parceiro do futebol. Também o oferecimento do Busca-Pé, Dodô. Ah, Busca-Pé, meus amigos, vão falar de Busca-Pé. Quer receber dicas de ofertas nessa Black Friday e ainda concorrer a prêmios de graça? Então se liga nessa promoção especial que o Busca-Pé preparou para você. Acesse agora buscapé.com.br. Você vai se cadastrar grátis, não paga nada para você fazer o cadastro e concorre a um super kit com 26 prêmios. E olha, de A a Z, viu? E mais 5 smartphones. São prêmios pro alfabeto todo, meu amigão. Tem quadriciclo, tem Smart TV, tem notebook, tem PlayStation, tem Vitrola, tem GoPro e muito mais. Tá afim de participar, né? É, quem que não quer? Então acesse buscapé.com.br e cadastre-se porque é grátis. Aproveita, é só até o dia 20 de novembro, você tem mais alguns dias aí, tá bem? Não vai perder essa não, tá bom? Dá um busca no Buscapé, buscapé.com.br. Faz assim, ó, dá um busca. Boa. Daqui a pouco, já começou São Paulo e Grêmio? Começou, tá jogando já. Vamos lá, tem que fazer... tá desmaiando aqui. Temos que fazer justiça quando a gente erra. A gente tem que admitir, como diz o mestre Rodrigo Caio, né? A gente tem o fair play. Então, muitas vezes a gente. Fala bem do Romero agora. Não, muitas vezes a gente faz brincadeiras com o Mota, que é um querido que todo mundo gosta. Querido. Muito adorado. Se puder evitar é melhor, mas. Nossa! Dessa vez a gente tem que pedir desculpa pro Mota, tá? Por quê? Porque a gente aqui tentando fazer o programa, tentando fazer o Estádio 97 com essa audiência maravilhosa. Sim, que nos consagra, também. E a gente acaba atrapalhando o joguinho do Mota. Sim. Que ele tá tentando isso jogar, é tá tentando é se concentrar. O volume um pouco alto. É um pouco alto. Mas é. Se a gente não atrapalhar, eu acho que fica legal. Verdade. Ai, meu Deus. Aliás, ontem, papel medonho que fizeram tanto a RG número 1 quanto o Motinha. Sim. Porque eu tava saindo. Quer dar pra mim mesmo de qualquer jeito, né? Saindo com a minha nave aqui do prédio. Você deu carona pro Fred? Dei carona pro Fred pra gente fazer aquele gelo vioral gostoso, né? E aí eu fui duramente criticado pelo RG e por esse moto. O moto saiu no meio da Paulista, gritando, xingando. Ah, o carro dos Flintstones, o carro dos Flintstones. Tirando sarro. Ele é meio estético. Eu registrei a última foto do Fred, preocupado se ele ia chegar no destino. A última vez que eu andei nesse carro, eu gastei uma grana pra consertar minha coluna. Olha, você vê que maldade. Olha lá, vida. A gente agride um senhor desse. Isso não é legal, E o Palmeiras, Dodô? Sim. Você disse, né, já, e todo mundo já sabe, contratou o Diogo Barbosa. Certo. E deve ser um contrato de 5 anos. 5 anos. Bom, né? Bom? Bom. O jogador é bom, né? Já bateu o martelo? Tá, já sacramentou? Pelo menos todas as agremiações. Só falta a troca de documentos. Olha lá. Todas as agremiações queriam ele, né? Então. Vai pra cima. Até o Ajax queria ele, né? O Ajax que já quis o Zeca, né? Que tem o Neres lá. Ficou meio que deu uma sondada aí no Barbosa pra ver Barbosa. Se... Barbosa. Mas né? Queria Jax agora? Já. Jax agora. O Júnior Tavares também tinha recebido uma proposta da Holanda, não tinha, Lê? É do Jax também? Sondagem, o engraçado é que todo mundo fala que ouviu numa rádio, mas não dá a rádio, né, que ouviu, né? Você vai falar, não, uma rádio deu. Não dá os créditos, né, Domênico? Que deu. Fala a rádio que dá deu, dá os créditos, ué. Fala que foi o estádio, porque é o problema que tem. A gente aqui, quando tem informação, por exemplo, da Globo, a gente fala, não tem problema. Dá os créditos, né? Globo.com, Bandeirantes, a gente fala, não tem problema. Por que esses caras não falam? Não fala, deixa eu falar uma coisa aqui, tem ó. Medo, fala, que porra é essa? O Domênico Gato, ele tem informações... Privilegiadas. Muito. Eu não tenho informação privilegiada. Pra quem não sabe quem tem informação é a Rádio Energia. Você acha que ele tem um relacionamento... Totalmente íntimo. Totalmente. Com a Leiloca, é o bagaço dele, né? Tem informação privilegiada. Bagação, é a bagaço. Energia 97. E o Dodô, então, o que acontece? Algumas decisões é ele mesmo que toma. É. Então ele passa a informação pra ele mesmo. Se ele tivesse recebido, exatamente. Não. Por não isso faço. Que é a primeira mão. Não faço. Muito bem. Palmeiras que joga hoje com o Sport, né? Recebe o Sport e o Jean pode voltar, né? E o Jean pode voltar. O Jean pode voltar. O Jean tá mal, viu, cara? Não sei o que aconteceu com o Jean. Como caiu o Jean? Acho que é produção. Problema físico, viu? Voltou. Olha, normal. E o Bino e o Borja também pode reforçar o Palmeiras. Bida? Quem? O Bino? Eu falei Bino. Quem? O Pedro e o Bino. Véio, pode falar. É irritante vocês ficarem inventando as coisas. Quando eu erro, é pesada. Vai te catar, aí, o trouxa. Aí não, hein? É o Bino? É, vou te mostrar aqui a... O câmbio aqui do caminhão. Ah, juiz. Ô, RG, você sabia que os proprietários de veículos Ford têm os melhores preços de manutenção do mercado? Opa, sabia sim. Ó, e ninguém pode perder as ofertas que os distribuidores Ford têm pra você, hein? Então olha só essa, RG. Troca de óleo, filtro de óleo e de combustível por apenas R$177 ou 3 parcelas de R$59. É isso mesmo. Apenas 3 de R$59 nesse mega combo com troca de óleo, filtro de óleo e de combustível. E mais, Shadow. Novembro é o mês da troca do amortecedor na rede Ford. Amortecedores da suspensão dianteira do Ford Ka e Fiesta Rocan. A partir de 4 parcelitas de R$ 141,00. É isso mesmo, 4 parcelas de R$ 141,00 para a troca dos amortecedores da suspensão dianteira, Shadow. Consulte mais informações em um distribuidor Ford participante e aproveite. Pela vida, escolha o trânsito seguro. Vamos lá, mais ouvintes no oferecimento do Extra. Vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel. Vai ter futebol, vai ter Extra Gol, vai que você pode, beba com moderação. Também de Sempre TCL, a marca de TV que mais cresce no mundo. Toca, Asdrubal! Sabe aquele cara que era da Vila Maria? Muito doido pra dar o botão. Que isso? Agora tá em Copacabana, tá chocando uma banana. Olá. É humano, todo bombadinho, gosta de dar o anel. Ele senta, mal só rima, fica e pedala, é a frutinha da fiel. Que no é isso, escuro, ele gosta. que catraquem ele pelas costas. Catraquem ele. Ui, o bagulho tá sério, o maninho é estéreo. Nossa, a melhor música. É, estéreo é teu pai. Deitado, aquele velho outro. Mano, não faz filha, é isso? Aí, mano, e manda um salve pro Caíto Grimaldi que tá indo pro jogo, hein? Falou que vai, aí, Caíto, já, vai ser junto. Campeão hoje. Alô! Já nem vai, entra, toma o coro lá fora. Falou que ele já tá muito louco, já não sabe onde tá mais. Mulheres no mar. Alô? Vieira não gosta. Alô? Quem fala? Daiane. Daiane. Isso. Daiane do quê? Daiane Cristina. Daiane. Daiane Cristina? Cristine. Cristine. Cristine. Que mais? Isso. Bazan. Bazan? Bazan. Bazan. Quantos anos você tem? Shazam. Eu tenho 21. 2.1 RG. É, o mano tá certo. Como assim tá certo? Tá o quê? Ah, mano? 21 você tem que chegar na, já gritar de cara. Shazam! Shazam! Capitão Marvel, Capitão Marvel. Isso aí é sensacional. Já dá logo um susto, né? 1.7. 9, 9. Ô, Tayane, e o Bá tá ansioso aqui, querendo saber qual que é o seu Instagram. De novo? Ai, Vieira, não, tô longe. De novo? Fala qual que é. Ah, 21 aninhos, você não vai fazer a gente ficar sofrendo aqui, não. É. Vai. Vai falando. Bora. Meu Instagram ele é fechado. Não, mas tudo bem, não, você abre. Não tem problema. Não abre não, não abre não. Abre por 15 minutos. É, só não, pra você ganhar seguidores. Pedreiro aí. Vai, pode abrir. Tá, é... Thay. Sim. Thay. T-H-A-Y. Sim. Thay. Bazan com Z. Sim. B-A-Z-A-N. Boa. Ô, Thay. Me chama de Instagram, clique em mim, porque hoje eu vou fazer história, hein? Agora deixa abertinho aí por uns 15 minutinhos pra gente poder passear, passear um pouco aí na região. Eu adivinhar se ela é palmeirense. Você é palmeirense, Thay? Eu sou. Essa pergunta aí é de quem se conhece, hein, eu acho. Você conhece ela, Marcão? Conheço e vou te falar, o Vieira é uma das ouvintes mais bonitas do Estádio 97. Ah, moleque! É, a porquinha legal? Ah, é? Gente finíssima, Thay, velho. É mesmo? Né? Ah, é? Vai rolar um romance? Boa, Thay. Boa, é isso, hein? Peraí, há um romance no ar? Romance no ar. Olha... Põe uma música aí, Ah, você tá de brincando. É. Você tá de brincadeira. Eu diria que sim, mas a Tayane merece alguma coisa melhor que eu. Sou humilde pra poder reconhecer isso. Agora gostei. Não, melhor que você é um saco de lixo que tá na cabeça. Ah, que é isso, mano? É seu irmão? Olha o irmão. É sua família, mano. Evidentemente que o Marcão tá se referindo à minha pessoa. Então, meu Deus. Agora, Thay, vai no McDonald's agora, pega lá, por exemplo, lá. Um Big Mac, aproveita lá, pega lá uma bebida e uma McFritas, velho. O que sobrar, por exemplo, da McFritas, da bebida e do lanche, a caixinha vazia, você leva pra casa que você já tá no lucro, melhor que o meu irmão. Que isso, mano, é seu irmão, velho. Olha, eu não lembro. Não, essa musiquinha de... John Secada, John Secada. Tá, a música Romance está no ar. Mental Picture, John Secada, é ou não é, Domênico? Opa, aquele momento Love Songs, motelzão, cabelo molhado. Não seja indelicado, até é uma menina que merece um tratamento mais carinhoso, VIP, né? Mais romântico. Ô, Thay, hoje é lógico, Thay. Mas o Marcão tá com ciúmes, hein? Tá. Ô, Tata, hoje é dia de trocar chocolate. A gente dá um bis, você me dá sem parar. Que isso? Meu Deus. Respeita a menina aí, eu suspeito. Você viu o Penta, né, Thay? Seu pai não tá aí perto ouvindo esses absurdos, não, né, Thay? Não, mas meu irmão tá. Assim, vamos dar uma segurada aí. Ó, pro comportamento do Marcão no Estádio 97 com mulheres, e pra ele tá fazer. Né, não, gente? E pra ele fazer essa observação com a Thay, deve ser uma máquina. Mas eu sou um cara de família, né, RG? Eu sou aquele cara pra casar, você né? Você é o quê? Um cara de família, né? Família. Inclusive a troca de família também, aquele programa lá da televisão foi. Foi inspirado em mim. Mas a Tatá não falou se ela é comprometida, se de repente tem um fé ou é tico no fubá. É, não falou, ainda não falou. É. Não falou. E eu não vou admitir deixar o meu amigo Marcão na fossa. Não, nunca. Entendi. Thay, você é comprometida, não? Não. Olha, olha que voz, bicho. Você viu, Henrique? Tá louco, né? E o Sérgio Louco já tá. O Sérgio Louco já vai colocar o Instagram da Thay aqui já. Pra nós vermos no Facebook e no YouTube. Ô, Tata. Tata, qual é o tipo de homem que te atrai um pouco mais? É aquele homem. Ai, Alê, não, meu Deus do céu. Meu pai tá ouvindo, gente. Pelo amor de Deus, meu pai tá ouvindo. É, realmente eu não tenho nenhum interesse. Ô, Thay, pra abreviar a conversa, pra falar assim, ó, que tipo de homem te atrai? Fala assim, ah, igual o Marcão, pronto. Olha lá, olha lá. O Marcão dando porrada ao vivo. Não, olha lá, meu. Ele homem. Mano. Que isso, hein? Olha, é bonito, hein, Ale? Cadê ela? Bogatona, velho. Que para, hein? E ela, Marcão, ela usa mini saia, tá fazendo realmente crossfit, né? Aí crossfit. O Marcão vai chegar na Libertadores. É. Olha só. Gente, bom, finíssima. Eu acho que depois dessas fotos, uma salva de palmas pro Marcão. Nossa, Marcão, assim, salva de palmas. Boa, Marconis. Mas já pegou. Ela é da mancha verde, hein, mano? O que ela tem de bonita, ela tem de simpática, ela tem de gente boa, tem de... Nossa, tá correndo na caixa de areia, hein? Que é isso, hein? Tá torneada ali? Nossa, mãe. Já pegou no cabelinho, Já pegou no cabelinho, já peguei. Já pegou na barriguinha, já peguei. Meu Deus do céu. Gatíssimo. Agora, Thay, a pergunta que não quer calar é assim, o Marcão, ele pagou o seu jantar, ele foi cavalheiro, abriu a porta do carro, do mano ou não? Foi. Foi cavalheiro. Foi, abriu a porta do carro. É? Foi. Aí, mano, cara, seu família, mesmo. O cara pra você, casar, né, mano, Thay? Você tirando sarro do seu irmão, isso, ele usa o seu carro. Que é isso, hein? Entendeu? E ele abriu a porta ainda. Mas a pergunta que fica, ele falou, se apresentou como mano ou Marcão? É. Ela não sairia com um corintiano. Não sairia mesmo, ela tem bom gosto. Ainda mais que ela é da Mancha Verde. É. Nunca, ela sai com o São Paulino pra não se sentir ameaçada. Vai no cabeleireiro. Mas você gosta de tirar foto no banheiro, hein, Thay? Tá, nossa. Você gostaria de ter um Vale a Pena Ver de Novo com esse belíssimo esse ícone do rádio. Você gostaria ou acho que também não vale a pena também? Não vamos perder nosso tempo. Não, o Marcão, ele é meu crush eterno do programa. Crush eterno. O que é um crush eterno? Paixão eterna. Crush é aquela bebida lá. Que vai sempre matar aí, né? Não? É que você fica olhando as fotos, mano. Você vai entrar no Face, agora... entra no Insta, dá um like. Você tem muita tatu? Eu tenho bastante. Ah, música. Em quais regiões? Não, já segurado. Na gaveta do Marcão. Olha, menina, mexeu na gaveta do Mar. Olha, a menina ligou aqui, ela é palmeirense. Ela quer falar do Palmeiras. Aí já interessado. Estragou nosso barato. Olha. Tá todo mundo querendo saber do Palmeiras. E o Domênico Palmeiras. Você não ligou aqui pra falar do Palmeiras? Palmeiras, tá louco. O X-Salada, Domênico. Fala o X-Salada, Domênico. Que Palmeiras. Fala, pede o X-Salada. Deixa a moça aí. Você quer falar do Palmeiras, Domênico? Palmeiras, Domênico. Já acabou o campeonato, Domênico. Quando o Marcão lá, Marcão, você conhece a Thay pessoalmente? Conheci, conheci. Saímos algumas vezes. O que mais vocês falaram não foi sobre a situação do Cuca? Claro, velho. Inclusive, ela é fã da Leiloca, aí que investiu um grande dinheiro no Palmeiras esse ano. Ela é fã da Leiloca? Fã da Leiloca. Ah, porque mulher assim, se identifica com a mulher que gasta também. Tem aquele Glória Estefan. Gasta com besteira, né, Marcão? Gasta bastante com besteira. Mulher que você dá cartão de crédito na mão dela. Vieira, eu pergunto das tatuas, os caras estão querendo falar de Leiloca. Pelo amor de Deus. Agora, o Thay, e a pergunta que não quer calar, a nota do Marcão, qual que foi? Como assim? Não, foi a nota do Marcão no encontro Marcão, de vocês. Na atuação. Não, o Marcão é sensacional. Sensacional. Aí, mano, ele tá quebrando um paradigma que você falava até hoje. Que ele não fazia nada. O Thay é muito gentil. Cara. Olha, agora com o irmão do Marcão, o Maurício. Você já ouviu mulher falar mal de cabeleireiro? Nossa. Não. Mas quando era o Maurício aqui, que ele ainda não era comprometido, aquelas corintianas desdentadas. Aonde, filhão? Mas aonde? É meu álbum de figurinha parece o book Simão. Da Ford Model, rapaz. Se aproveitou pouco, irmão. Se aproveitou pouco, mano. O Mano é que nem o Kaká, velho. Ele tinha potencial, mas se aposentou cedo, velho. É, né? Você entendeu? Eu aposentei cedo, mas parei no auge, velho. Ah, parou no auge, velho. Jogou um ano no futebol profissional e se aposentou. Aonde? Dos 18, dos 18 aos 24, velho. Não deu um ano, não deu um ano. Não, o Mano é que nem... aos 24. O Adriano Imperador, bem. Não. Não, o que aconteceu com o Mano é que nem sair numa festa open bar e ficar só meia hora, pô. Não, mas eu tô bem, hoje eu tô tranquilo já. Ei, vai dizer não, né? Vai dizer não, você toma chicotada. Ô Sombra, eu comecei a namorar cedo, cara. Eu comecei a namorar com 24. Era uma idade que eu tava no auge. Era na época da micareta, eu levava uma tarrafa pra micareta. Eu jogava assim e puxava, velho. E vinha peixe bom ali. Mas conta. Mas eu sosseguei a RG número 2. Sosseguei mesmo. Conta a história que o barulhinho do seu lacre só quebrou com 25, hein? Isso na sua visão, porque o negócio é o seguinte: eu com 18 anos, a RG número 2, inclusive nesses eventos da rádio, que a rádio ia fazer essa feira da APAS e tudo mais. É. Me desculpa, mas ali eu levava um rodo. Eu não tava trabalhando na faxina, eu passava um rodo. Agora aqui, ô RG número 2, você é o cara que não aproveitou a sua boa fase no estádio 97. Como não? Você é louco, eu sou casado, como quer aproveitar a boa fase? Ué, e daí? É igual o Ale, entrou no áudio. Você é casado depois das 8, RG, quando você retorna pra sua casa. Tá bom, nesse meio tempo você sai de casa meio-dia lá. Você, ó, mano, isso aí é um boa aí, você, ó. Você vai colocar essa filosofia em prática, caraca, é isso? É um cavalo, hein? Não, eu não, porque hoje eu já aposentei, RG. É, gol de quem? Já gol de quem? Cruzeiro 0, Avaí 1. Ó, que beleza, Cruzeiro. Sem camisa, hein? Moiou, hein? Você não largou o campeonato. Tem uma menina gemendo na linha, velho. Gemendo? Ô, Marcão, é só voz você do Domênico pode falar, Gato, ô, Marcão. Oi. Domênico, pergunta pra essa nossa sanduíche. Domênico, primeiro você engole esse amendoim em Santo Lima. É bom, hein? É bom. Agora, é muito bom. Eu que sou um homem romântico, né, de vez em quando... faço questão de levar a dona encrenca pra dar uma salgada no badalo, né? Eu gostaria de saber, pegar umas dicas aí com a Tatá. Sim. Onde o Marcão, por exemplo, levou ela pra passear, de repente. Sim. Se é um lugar legal, se ela indica. Onde é que foi, Tatá, minha querida? A gente foi no Rufus Bar. Na onde? No Rufus, num bar lá na Avenida Nova. É um bar de um amigo dela lá, fui encontrar ela lá. E depois... E depois a gente foi comer comida japonesa. Entendi. Muito legal. E depois... Levou pra casa, ela comeu ela pra casa. E depois a sobremesa... Depois foi pra casa sobremesa, dormir. Sobremesa, rapaz. Você é louco, velho. Depois a gente deixou em casa. Agora, tá aí outra pergunta também que tem que ser feita. Satisfez a sua curiosidade, Ale? Ele pagou a conta ou ele rachou? Ele pagou a conta. Moleque transante. Cavalheiro, Vieira. Transarino. É isso aí, garoto. Tá satisfeito, Alê? Semi-satisfeito. Né? Aí, mano, ó. Ele rodou 68 quilômetros pra ir e 68 pra voltar com teu caramba, velho. Imagina, quase presta meu carro. Não, quase minha lado. Vizinha. Mora no Anália ali, ó. Bora do lado ali do carro, tá aberto, tem tempo tá ruim, atrás do shopping Anália Franco. Inclusive, é um caminho que meu irmão sempre foi, né, cara? Sempre, né? Ah, sempre. Ali perto, ali, não sai daí. A rota também. Zona Norte e Zona Leste ali, né? Tá acostumado, o carro vai sozinho. Junto. Então tá bom. Ô, Tayane, um beijo pra você, obrigado pela audiência, viu? Obrigada a vocês são sensacionais, gente. Obrigado de verdade. Valeu, Tatá, beijão. Valeu, tchau, tchau. Ei, Marcão. Ei, garoto. Eu só tenho uma coisa a fazer, viu, Ale, agora. Depois de... Uma salva de palmas de novo. Marcão, salva de palmas pra Tayane, que é gatíssima. Marcão fazendo história. Acho que ela ligou pra lembrar dela, hein, Marcão. Ele fez mais que o Mano em 18 anos, ele fez em 3 meses aqui, velho. Ô, Marcão, você não ligou de volta, acho que ela ligou pra você lembrar dela. Falo sempre com ela. Gente finíssima. Marcão vai com a Tayane pra Rússia ver o Brasil. Vambora, Tatá, vamos passar. E na Rússia é legal que é frio, né, Sombra? Aquele é negócio, frio. Aquele negócio de dormir de conchinha, aquela lareira no quarto, legal. Boa, Marcão, é isso aí. Você quer fazer que nem o Marcão? Quer viajar pra Rússia? Quer assistir o Brasil na Copa do Mundo? Então ligue hoje mesmo na Estela Barros Turismo, 2166-2250. 2166-2250. A Estela Barros tem mais de 40 anos em Copas do Mundo, com várias opções de roteiro já separados por fases, tá bom? É isso aí. E a Estela Barros tem todos os roteiros, incluindo logística e traslado para os Jogos do Brasil. Todos os Jogos do Brasil vai ter o traslado feito pela Estela Barros. Mesmo de avião, avião fretado da Estela Barros para levar você de uma sede para outra para acompanhar a seleção brasileira. Isso tudo com assessoria de guias brasileiros e guias russos. E ó, você vai ficar hospedado ou em Moscou ou São Petersburgo, que são aquelas cidades bala da Rússia. Vai ser legal demais. Ver a Rússia, ver a Copa do Mundo, seleção brasileira, com a companhia da Estela Barros Turismo, é outra história. Informações, acesse estelabarros.com.br ou ligue 21662250. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. São Paulo e Grêmio continuam jogando, tá lá 25 do primeiro tempo, tá 0-0. Um jogo relativamente equilibrado. Sim. Né? Dizer chato, né? Tá um joguinho bem modorrento, né, Sombra? É, tá vendo? Porque é bobeira, lá vai lá, leva o time titular pra mostrar esse time ridículo. Que você é, né? Nossa. E outra, se, você... se vocês perderem o Vieira pro São Paulo, é melhor você chegar pra Comebol e falar assim, ó, manda o São Paulo lá pro final do ano pro Agora, Mundial. Quem que disse que ia aqui fazer a dança? A dança, como é que é mesmo? Eu tenho quatro minutos ainda. Você tem quatro minutos ainda. Calma. Ah, gritar gol, nossa. É. Vamos ver o Vieira Farroupilha. O que ele falou? Que ele em meia hora ia sair o gol. Dar uma encoxada nele, aqui, se em 30 minutos não, falei nada. Não saísse um gol do Grêmio. Eu ouvi. Não falei nada disso aí, não. Vocês não vêm fazer falar besteira, não. Eu falei. Se bem que aí não tem nenhuma novidade também, que isso acontece. O que é? Tá louco? Fazer isso todo dia cansa. Vai te catar você, ô pitininho. Troca de óleo, filtro de óleo de combustível por apenas 3 parcelas de R$59,00, só nos distribuidores Ford. Também oferecimento do McDonald's, clássico do dia McDonald's, todo dia um clássico diferente, por apenas R$8,00 cada. Quarta-feira é dia do clássico dos clássicos. Big Mac e amanhã, Cheddar McMelt por apenas R$8,00. Aproveite! E já que o assunto aqui é futebol, vamos falar de uma coisa que a gente gosta tanto quanto ver a bola na rede. Quando você pensa em um aperitivo para acompanhar o seu jogo, o que, que vem logo na mente? Amendoim, claro. Mas não qualquer amendoim. Tem que ser Mendorato, o seu parceiro de futebol. Mendorato é o amendoim da Santa Helena, a maior especialista em amendoim do Brasil, que cuida desde o plantio até o produto final. Mendorato é douradinho, tem uma casquinha crocante, deliciosa. E não importa se você está curtindo futebol sozinho, com a galera ou com a família, Mendorato tem vários tamanhos de embalagem que vão de acordo com o tamanho da sua galera, não é, mano? Ah, com certeza, Sombra. Então vocês já sabem, né? Se tem jogo, tem Mendorato. Um golaço de sabor. Um produto da Santa Helena. O melhor do amendoim. Inclusive, quero mandar um abração aqui também, Sombra, para o senhor Hélio, corintiano roxo, vai comemorar o título brasileiro daqui a pouco. A Ana Paula e o Baruta, que são paulinos aí também. Baruta. Do Atacado Esperança. Um abraço aí para a galera do Atacado Esperança. É tudo nosso, hein? Boa. Ô, mano, pergunta pra você. Mais Diga-me. Legal conquistar hoje o título até com uma possível... É possível, né? É. Não acredito, mas é uma possível derrota pro Fluminense. Até perdendo pode ser campeão. Sim. Ou você prefere deixar pra comemorar ganhando do Flamengo na próxima rodada lá no Rio? Ah, Sombra, pra falar a verdade, eu sou a favor de comemorar na Arena Corinthians, cara. Eu acho que nada melhor do que você comemorar um título dentro do seu próprio estádio. Fica perdendo marcado. Chato, né, mano? Não acho chato, não. Pelo contrário, a arena vai estar lotada, a festa vai estar feita. Fica marcado, né, mano? É, com certeza. O Corinthians, ele comemorou o campeonato de 2015, Motinha, jogando aqui em São Januário contra o Vasco. Por mais que você comemore, você fala, pô, beleza, campeão, mas nada melhor do que você ganhar em casa. Aí o Corinthians depois pegou o São Paulo e meteu 6, lembra? Você lembra disso, né? Mas é meio estranho. Porque ganha, o jogo fica parecendo aquela festa de casamento que o pai da noiva morre de infarto. Nossa. Pelo contrário. Termina pelo contrário. Assim, né? Fica tá sem bom. Clima nenhum. Prazer. Santa Helena, o melhor do amendoim, experimente. Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel. Vai ter futebol, vai ter Extra Gol, vai que você pode. Beba com moderação. E também o oferecimento do clássico do dia, McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8,00 cada. Terça-feira é dia de triplo Burger Bacon e amanhã o clássico dos clássicos, Big Mac, por apenas R$8,00. Aproveite!

Hey. 97.7 Energia. Night Sessions.